Está começando Sessão 31 Disco. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro, estamos aqui então nesse quinto Sessão 31 Disco, o podcast do Sessão 31 criado para cobrir, né, para discutir os episódios da nova série de Star Trek, Star Trek Discovery. Bom, antes de começar o podcast, vou dar o recado de sempre para que vocês adquiram os produtos do Sessão 31, pessoal. Tem então a caneca e a camiseta do Sessão 31, ambos os produtos com o logo. A caneca tem uma ilustração muito bacana do Capitão Picard. Adquiram no site do Sessão 31, no post desse podcast, inclusive, tem os banners, tanto da caneca quanto da camiseta, que direcionam para o site Elo 7, o site de compras online. E estando lá é muito fácil, muito simples para vocês adquirirem, pessoal. Então, make it so! E quem está aqui hoje para conversar comigo sobre esse episódio da série é a Roberta Maná, o Fernando Augusto e a Ana, do Star Trekkers, e a Rebeca Mariá e o Thiago Maldonado, ambos do canal Diário do Capitão. Então, galera, é isso aí. Acompanhem, então, o nosso papo nesse novo Sessão 31 Disco. Bom, galera, então vamos lá. Hoje nós vamos falar do sexto episódio de Discovery, que, aliás, o nome, né, pelo que eu tava vendo, a pronúncia correta no inglês seria Lethe, que é um nome bem curioso, né? Depois a gente fala sobre o significado dele e tal, se alguém quiser falar sobre isso. Bom, eu tenho começado sempre com a Roberta Maná para perguntar sobre opiniões gerais. Eu vou continuar essa tradição aqui. Roberta, então, diz aí o que você achou de maneira geral desse Lethe. Acho que foi um dos episódios que eu mais gostei. Foi o episódio que eu mais gostei até agora. Tô começando a gostar dos personagens, que é uma coisa meio inédita até o momento. Até o episódio passado, eles ainda estavam tipo assim, tá, quase tô gostando de vocês, mas assim, agora eles já estão likeable, sabe? Já tô começando a querer que eles não morram, sabe? A me importar, assim, tipo, se a nave explodir, eu vou ficar de fato triste, assim. Antes ia ser só, tá, foda-se, vem a próxima. É engraçado uma mas, coisa. Assim, agora eu já tô começando a achar os personagens legais. É engraçado uma coisa que eu pensei, né? Você vê que o Saru nesse episódio, ele apareceu bem menos, né? Parece que até os produtores já estavam ligados. Ah, esse aí todo mundo já gosta mesmo, né? Vamos mexer naqueles hoje que, né, tá mal trabalhado e tal. É verdade. E assim, considerando que eles já tinham produzido toda a série praticamente quando os dois primeiros episódios foram pro ar, é possível que eles já tivessem isso em mente, né? Não sei. Mas acho que é bem por aí mesmo, né? Eles já tinham meio que desenvolvido um pouco o personagem, principalmente no episódio passado, e aí nesse eles resolveram dar enfoque em outros, assim. Então, por exemplo, a Tilly, que nos primeiros episódios eu tinha... Assim, meu namorado, ele diz assim, não, pra mim o único destino possível pra ela é ser assimilação pelos Borg. É a única coisa que eu quero que aconteça com ela. Eu não, era mais... Ele até que foi bonzinho, né? Borg, sabe? Ele até que foi bonzinho, porque isso significaria que ela continuaria pelo menos viva, né? Não desejou a morte dela, né? Porque muitos com certeza... Não, e eu ainda ficava pensando assim, porra, daqui a pouco os Borg vão assimilar esse jeito muito chato dela, sabe? Nossa, então, não! Assim, isso não! Ainda vai eternizar, sabe? Não, isso não, cara. Imagina mas os Borgs que nem a Tilly, cara. Não, você me deixou com medo agora. Mas enfim, agora no episódio 5 eu já tinha achado ela ok, e nesse episódio eu já comecei a gostar dela, sabe? Então assim, eu tô, nossa, o Ash, eu tô muito apaixonada pelo Ash, meu Deus do céu, eu tô shippando muito o Ash com a Michael. Então enfim, tô começando a gostar bem mais da série agora. Legal. Então agora eu vou chamar aí, deixa eu ver, o Thiago, que, né, participou de todos esses Sessão 31 Disco até agora também. Vai lá, Thiago, suas impressões gerais desse episódio, cara. Meu, as minhas impressões gerais desse episódio, espero não ser interrompido por você, Valdomiro, tá? Sim, sem querer ser chato, mas vamos lá. Eu foi não garanto eu, nada, hein? Brincando. Mas assim, você fez aquela pesquisa que a gente conversou de produção, de como tava a produção até esse episódio? Porque esse episódio, ele tá muito. Eu percebi que ele tá muito independente dos outros, sabe? A maneira de como ele foi dirigido, como ele foi, tipo, escrito, foi, é total. Não bate com os outros, entendeu? Pra mim, os outros episódios, pra mim, foi tipo assim, eles estavam tentando resolver aquele momento obscuro do Brian Fuller. Foi encerrado, com o Tartigo sendo libertado, e agora começaram eles a escreverem, sabe? Tipo, após a saída dele, talvez. Porque o episódio tá muito diferente. Eu, pela primeira vez, eu bato palmas pra Discovery. Foi um episódio bacana, foi um episódio bom, foi que nem o Roberto falou. Nesse episódio, a gente gosta dos personagens, né? Até o momento, eu achava que o Lorca realmente era um cara da Sessão 31. Me veio um ponto de interrogação agora, como que foi mostrado. Mas ele continua sendo um filho da puta, não mudou nada, né? Mas talvez ele seja só um filho da puta sozinho, mas tentando sobreviver também nessa guerra. Mas eu gostei muito dos episódios. Foi finalmente uma cena decente dos Klingons, né? A cena final. E continuo com aquela teoria que o cara é o Klingon, você entendeu? Eu ainda acho que o roteiro tá fraco, porque a gente consegue prever tudo ainda do que tá acontecendo, do relacionamento deles, já que a Burner já deu, né? Já sabe o que vai rolar, né? E aí eu assisti aquela porcaria da After Track, você já sabe tudo que vai acontecer da série, tá horrível assistir aquela porcaria. Ainda bem, mas que eu, tem alguém aqui que assiste. Acho que a Roberta assiste também, né? Não assisti. Até a Roberta assiste. Até eu já assisti, gente. Tipo assim, mas... É, tá horrível aquele negócio. E eu assisti, eles mostraram um trecho de uma outra do outro episódio. Eu falei, não, pra quê, mano? Vocês estão entregando tudo já, para. Mas assim, eu a única reclamação que eu tenho é que, tipo assim, o dublador, assisti em inglês e em português. O dublador, assim, quando eu vejo o Stamets interpretando com a voz dele em inglês, eu escuto um cara normal conversando. Agora, quando eu escuto o dublador em português conversando, ele fala tipo assim, sabe, gente, meu dia hoje está meio conturbado, sabe? Tipo, cara, eu sei que o cara é gay, mas não precisa deixar ele afetado, porra. É só isso a minha reclamação aí, bora pra frente. Tá certo. Ah, eu tenho duas observações pra fazer. Tipo assim, a primeira, que coisa bem boa ser burra. Nesses momentos eu fico tão feliz de ser burra. Tipo assim, viva a minha imbecilidade, sabe? Tipo assim, porque eu assisto a série e aí, tipo, eu já vi várias vezes, nossa, que bosta de roteiro, porque eu já sei tudo que vai acontecer. Tipo, eu não sei. Vocês não querem aprender comigo? Então, eu também não achei. Eu também pensei nisso, Roberto. Eu não achei previsível, não, né? É, eu ouvi algumas críticas de outras pessoas dizendo que acharam previsível, pelo menos, a cena dos Klingons ao final, lá quando eles traem todo mundo, né? É, mas eu não vi isso vindo, sabe? Eu particularmente fiquei surpreso na hora, assim, né? Mas enfim. Tá, mas a Michael vai ter um relacionamento com o cara. Isso já ficou muito explícito na última cena. Você entendeu? Aí mostra uma cena do próximo trailer. Ah, tá. Tipo, mas daí se no próximo. Mas aí, olha só, se no próximo episódio aparecesse ela já ficando com ele, as pessoas iam dizer assim, ah, mas do nada estão se relacionando. Tipo, é claro que vai ter que construir o relacionamento. É que você não viu a cena do After Track, mas beleza. Não, assisti, de fato. É. Você também não viu que. Sabe que. Ô, Roberto, lembra daquele filme excelente, O Primeiro Contato? Sim. Lembra a nave que os vulcanos chegam na Terra? Puxa, não me lembro. Não, faz muitos anos que eu vi esse filme. Não, o final do filme, do Primeiro Contato, quando os vulcanos fazem o primeiro contato, a nave que eles. Ah, não, tá, só um pouquinho. Eu tava me lembrando do filme Contato. Ah, não. Não, esquece. Tá, não, O Primeiro Contato, lembra? Primeiro contato, é. Que os romulanos, os vulcanos pousam na Terra, saem com aquela nave vinho, lembra? Esquisita? Então ela aparece no episódio. É, aparece como um easter egg, né? Num background daquelas cenas que se passam na mente do Sarek. Mas esse negócio de ficar mostrando tudo, vai muito ao encontro. Tipo assim, tanto que a gente brinca quando a gente assiste um trailer de um filme que parece muito bom no trailer, ok, já colocaram todas as cenas boas do filme aqui no trailer. Agora vai ser só bomba o resto do... Tipo, isso é muito... Tá muito comum, sabe? No cinema, eu acho. Assim, mas, ô, Thiago, só uma coisa. É no After Track que passou essa cena que mostra lá a nave do primeiro contato? Assim, que os caras dão essa ênfase pra não, isso? Não. Esse é tracker chato mesmo, olhando os detalhes do fundo. Então, só pra contextualizar aí. Hoje, no WhatsApp, você me mandou essa imagem, né? Mandei essa imagem, né? Você que reparou? Você... Cara, eu vi um comentário na internet, aí eu corri atrás pra ver, aí quando eu vi eu já te mandei o print, porque realmente é a nave do primeiro contato. Cara, parece muito mesmo, é que tá muito pequenininho, você dá um zoom assim, parece demais mesmo, sabe? Sim, é que ela tá no fundo, pra deixar, tipo, tá no fundo, sabe? Deve ser uma nave que tá, tipo, parada, tipo um museu, né? Ou museu, ou apenas, sabe, aquela coisa, tipo, o cara que fez lá os efeitos especiais dos caras lá, os caras colocaram como easter egg mesmo, né? Mas, cara, eu achei muito legal, se for mesmo, e parece mesmo, né? É muito bacana. Mas, ó... Pode continuar, as minhas considerações de iniciais são essas. Legal, legal. Então eu vou continuar aqui, tá? Bom, hoje nós estamos com duas convidadas, que é a primeira vez que participam, tá? Vou chamar primeiro aí a Ana. Fala aí, Ana, tudo bem? Em primeiro lugar, né? Oi, tudo bem? Legal, legal, Ana. Então vamos lá, Ana. O que você achou de maneira geral desse sexto episódio da série? Então, eu vou ser muito sincera. Eu já tinha falado que eu não tava gostando muito da série, que se eu fosse chamada pra participar mesmo, que seria chegar aqui pra falar muito mal. Porque eu realmente não tava conseguindo ver nenhum ponto positivo na série, entendeu? Nem quando eu escutava os podcasts depois... da sessão 31, e as pessoas falavam, eu gostei disso, por causa disso eu não conseguia mudar minha cabeça. Eu tava querendo muito abrir meu coração pra Star Trek Discovery, porque eu tava com uma visão muito ruim. Nesse episódio eu não cheguei aqui pra reclamar tanto, mas foi um episódio morno pra mim, entendeu? Não foi nenhuma coisa que eu odiei, nenhuma coisa que eu amei, mas uma coisa com certeza eu continuo sentindo é que eu não me sinto assistindo Star Trek. Então, isso pra mim é uma coisa que ainda me deixa muito chateada. Mas, assim, tipo, no geral, foi um episódio, foi tranquilo, teve coisas ruins que eu não gostei, não teve muita coisa boa também, só que não teve tantas coisas péssimas, então por isso que eu não odiei. Eu acho curioso, né, Ana, no seu caso, porque assim, você é muito nova, né, você é bem nova, né, e você já conhece bem a franquia, e é bom pra gente notar que a percepção das pessoas mais novas que estão curtindo Star Trek, talvez há pouco tempo, não sei se é pouco tempo no seu caso, a franquia em si. Então, é pouco tempo, e é por isso que assim, eu tô muito decepcionada, muito chateada por isso, porque pra vocês, algumas pessoas, né, que já são mais velhas, né, os fãs trekkers bem antigos e tudo mais, já viram outras séries, já acompanharam elas saindo, entendeu? E viam a cada semana, e Discovery tá sendo a primeira série que eu tô vendo semanalmente, que tá saindo episódio e eu tô vendo logo no mesmo dia, entendeu? E não tá sendo uma série que tá me agradando, que eu tô gostando. Tem outras séries atuais que eu tô gostando muito mais do que a de ver Discovery, entendeu? Olha só, curioso. Isso é curioso, né? Bom, a gente vai discutindo no decorrer do episódio aqui da conversa, mas no geral então é isso, em relação a esse sexto episódio. Não é nem ótimo, nem horrível, né? Mais ou menos. Tá, então a gente vai continuar logo mais vendo os detalhes aí. Bom, a próxima participante também, primeira vez aqui, é a Rebeca Mariá. E aí, Rebeca, beleza? Oi, gente, tudo bom? Tudo bem? Vamos lá, Rebeca, suas opiniões sobre esse sexto episódio, de maneira geral. De maneira geral, foi um dos episódios bacana, foi um episódio legal, foi um episódio pra encher linguiça na série. No contexto geral, assim, foi o menos pior do ruim até agora. Resumindo, você tá detestando o Discovery também, é isso? detestando, não. Mas como a Ana disse... Tem outras coisas que eu prefiro assistir. Nossa. Não é uma série que quando terminar eu vou falar, nossa, vamos fazer uma maratona de novo? Talvez não. Eu lembro que eu conversei com você uma vez, você falou que a sua série favorita de Star Trek é Enterprise, não é isso? Isso. Então. Nossa, eu assistia várias e várias vezes. Essa é pra Roberta assistir, tá vendo, Roberta? Você não assiste, tá vendo? Por que você assiste? Você vai mudar de visão. Peraí, nunca assistiu? Eu já assisti duas vezes e não adiantou ainda pra mudar de opinião. Como é que faz? Assiste cinco? Cara, mas é curioso, né, você ver como que varia bastante, né, a opinião, assim, a percepção de cada um, né. E no caso, a Rebeca, assim como a Ana, também é bem nova, né, e a Rebeca eu sei que já viu tudo, né, da franquia, né. Então, também não tá gostando de Discovery, né, acho curioso isso, né. Tipo, enfim, eu sei que tem muita gente que também é bem nova e que tá vendo, já viu Star Trek toda, assim, a franquia, e que também tá gostando. Tem de todos os tipos, né, de fãs. Eu vejo, assim, nos comentários na internet, né. Mas é isso aí. Eu me pergunto, se a pessoa nova tá gostando, tem certeza que ela já assistiu tudo? Eu também, muitas vezes, eu sei que é difícil pra pessoa mais nova que conheceu há pouco tempo ver tudo, mas também tem casos que isso aconteceu, né. Mas... Eu só acho que, assim, eu vou ser muito sincera. As pessoas que eu vejo falando que estão gostando, que estão adorando a série, Os pontos que elas colocam pra falar que estão amando, que a série tá ótima, não me convencem, sabe? Pra mim são pontos muito fracos, do lado de tantas coisas ruins que eu, pelo menos, tô vendo. Então, sei lá, eu tô vendo mais gente não gostando. É muito raro ver uma pessoa falando, ah, eu tô amando. Sei lá, eu tô vendo tudo bem dividido, assim, na verdade, viu? Mas eu vejo muita negatividade pesando mais, né? Acho que esse que é o ponto, talvez, né? Então é o seguinte, eu vou falar minha opinião, tá? Quem acompanha os podcasts sabe o que eu venho pensando de Discovery, né? Só que esse episódio eu realmente gostei. Eu compartilho da opinião do Thiago aí. Eu acho que parece... Pra mim pareceu que era uma outra galera por trás, assim, sabe? Roteiristas melhores. Pra falar de roteiro, né? Pra mim fez muito sentido quando eu vi quem escreveu, né? São dois roteiristas, né? Um dos roteiristas é o Joe Menosky, que era roteirista da franquia na época da Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager, né, tal, né? Então o cara tem experiência... Inner Light. Oi? Inner Light, né? Ele é o roteirista de Inner Light. O Joe Menosky, não é? Não, é do Darmok. Ah, do Darmok, sim. É, do Darmok. Entre outros episódios muito bons também, e também episódios ruins, tá? Não é só coisa boa que o cara fez em Star Trek, mas ele conhece bem a franquia. Ele escreveu junto com o Ted Sullivan, que é a primeira vez que escreve Star Trek na vida. Mas a questão é, me pareceu um episódio muito mais focado, sabe? E o principal que eu vi que foi a melhor qualidade foram os personagens, que nem o Roberto tava falando aí, né? Você viu uma preocupação com o desenvolvimento de personagens que a gente não viu em Discovery até agora, né? Parece que todo mundo ali tem o seu momento de brilhar na história, ou pelo menos a maioria, né? E aí, sei lá, as cenas são muito bem escritas, diálogos são muito bons, e você vê uma preocupação em construir um pouco sobre a personalidade deles, um pouco de background, tudo parece mais natural, mesmo a Tilly, que tinha aqueles diálogos esquisitos de falar sem parar e tal, nesse episódio não, pareceu tudo adequado, sabe, incrível assim, cara, até a cena dos Klingons eu achei legal, a primeira cena de Klingons que eu acho legal nessa série, né, que é aquele final lá que eles traem todo mundo e tal, aquilo foi interessante de verdade, né, você vê que eles estão começando a economizar em falar Klingon direto, já tá tudo mais, né, eu tenho a impressão que é uma questão dos caras olharem pra trás já, ó, tem esses 5 episódios passados aí, o que que funcionou, o que que não funcionou, os caras vão, acho que lapidando, né, a impressão que me deu foi essa, a história eu achei extremamente interessante, eu ainda não sinto que nem a Ana tava falando, eu ainda não sinto que eu tô vendo realmente Star Trek, mas esse daqui parece que já começa a criar um corpo de Star Trek nesse episódio, sabe, já sente mais, né, eu achei muito legal esse episódio, já vi várias vezes, eu devo ter visto já umas 6 vezes. Eu gostei mesmo. E eu gostei muito de cenas específicas, a cena do Stamets, cara. Eu achei aquela cena do Stamets, sabe, ela é muito boa também porque ela tem uma coisa que não tinha antes em Discovery, que é humor, cara. A gente vê, começa a ter humor na série. Humor de leve, sabe? Uma coisa que é normal em Star Trek, né? Tá um clima mais leve já não tá aquela coisa pesada o tempo inteiro. Você tem o peso ainda da guerra, mas do nada você tem uma cena mais calma, sabe? Que nem aquela cena do Lorca, sabe, seduzindo o almirante. Sabe, sabe, personagens agindo como pessoas, né? Coisas normais, o cara tomando, bebendo com ela ali, vai pra cama, gente trepando em Star Trek até que enfim, né? Coisa mais difícil de acontecer, né? Então, eu achei esse episódio muito mais maduro, né? Pode falar. Não, eu pensei nisso, só de não ter tanta guerra, não ter tanta luta, sabe? Não ter tanta... já foi legal, foi uma coisa mais profunda, né? Sei lá, não sei se profunda é a palavra certa, mas o que, igual você falou, você viu esse episódio 6 vezes. Esse foi o único que eu assisti mais de uma vez, pra ser sincera. E a primeira vez que eu assisti, eu gostei. Assim, eu achei legal, achei bem mais legal. Eu falei, nossa, mostrando o Sarek ainda, né? Poxa, adorei. Aí eu fui assistindo, e cada vez que eu ia assistindo, aí eu ia gostando menos, entendeu? Então, só que esses pontos, realmente, se for pensar num geral, esse foi o melhor episódio, com certeza, disparado. E tá mesmo criando uma coisa menos, assim, menos do que tava tendo antes mesmo. Tá criando uma coisa Star Trek. Talvez, se continuar nesse ritmo, talvez comece até a me agradar, comece a criar uma cara de Star Trek mesmo. E é o que a gente espera, né? Ah, sim. E uma coisa que você falou sobre assistir repetidas vezes, eu fiquei com a impressão que cada vez que eu assistia mais, esse episódio melhorava, sabe? É, até coisas que eu achava que eram furos, aí eu fui conversando com o pessoal, assim, será que é furo mesmo? Eu fui vendo, não, peraí, é racionalizável, assim, algumas coisas, sabe? Mesmo furos que seriam de canon, que é a questão do holodeck, que a gente vai falar disso logo mais, é uma coisa que meio que, se você tentar contornar sendo bem otimista, até que dá, sabe? Então, eu realmente gostei desse episódio, cara. Se a série continuar na pegada desse episódio, mas eu particularmente, no meu cinismo constante, eu meio que duvido que vai continuar. Tô achando que isso foi um acidente, entendeu? Foi aquilo que eu comentei com você. Esse episódio foi bem legal, porque se você for ver na real, é um episódio de resgate, não tem nada a ver com a guerra. Ok, o final vai, você volta a falar da guerra, mas se você for ver, o episódio inteiro, na verdade, não é da guerra. É uma coisa bem separada, é um plot bem separado. Iniciou nesse episódio e acabou nesse episódio. Então, por isso ele tem sido bom, tem acertado a mão, né? E outra coisa, né? Esse episódio ele tem uma. Vamos dizer assim, uma característica ali. Não uma característica, mas algo inserido no plot, que é uma tentativa, por mais que essa tentativa não vem por parte da frota e da federação, eles parece que não se importam muito com isso, mas acaba sendo, no final das contas, a almirante indo lá numa tentativa de negociação de paz, alguma coisa, que ela tá tomando o lugar do Sarek pra fazer isso, porque, enfim, né, todo o plot da história, né. Então, só por ter tido algo disso, que até agora não teve, né, eu já pensei, caramba, já tá, sabe, parece que entrando nos eixos do que Star Trek é, né? De alguma forma, ainda não é o ideal. Mas, então, tudo isso, sabe, fez com que eu pensasse, caramba, eu vi um bom episódio. E outra coisa também, que além de toda essa parte da USS Discovery, a gente tem a questão da Michael com o Sarek, sabe, que se for canônico mesmo, né, pelo jeito o pessoal fala que é, né, acrescentou de verdade para a história do Spock lá do Journey to Babel, aquela relação deles... conturbada, do Spock com o pai. De fato, deu um peso a mais pra aquele conflito dos personagens. Sim. Quer dizer... Deu uma justificativa, né, pro Sarek ter ficado brabo, tipo... Olha só, você não vai ser igual a mim e eu tenho um motivo pra ficar brabo por isso, né? E pela primeira vez na série, é apresentado, tipo, alguma coisa referente a série clássica, a série, que não foi simplesmente jogado. Foi um negócio que teve contexto, você entendeu? Pela primeira vez teve um contexto. E eu até acho, Thiago, vocês me corrijam se vocês lembrarem, tá? Mas eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma citação de fatos. Citação é conversa sobre um fato canônico. Porque até o momento a gente só tem nomes jogados em tela, nomes que personagens falam. Agora, fato, falar sobre um fato canônico, pelo que eu lembro, esse é o primeiro. Sei lá, deve ter tido, não lembro agora. Sabe, ou seja, não, o fato... Eu também acho que é o primeiro fato mesmo, deles ter focado em realmente alguma coisa que aconteceu. É, que daí assim, você fala, peraí, isso aconteceu, então é fato, não apenas nomes jogados, né? Então, e o jeito que foi desenvolvido, eu gostei bastante daquilo, né? Até o esquema meio Matrix dela entrar na mente dele, por mais que é meio absurdo a questão do Mind Meld e tal, não sei o quê, mas já aceitando isso porque não há mais o que se fazer, né? Eu gostei, cara, eu gostei. Eu achei muito cara, legal. Cara, isso foi a única parte coisa... meio merda que eu achei. Foi meio merda mesmo, cara. Achei, tipo, muito prisado. Não precisava ter mostrado aqueles tchum tchum tchum tchum tchum tchum. Mas beleza, vou lá. Temos um invasor aí, Fernando. Peraí, o Fernando entrou aí. Deixa eu só concluir minha opinião rapidinho. Já vou falar com o Fernando aí pra perguntar dele. Beleza, Fernando? Só um momentinho, cara. Só pra não perder o fio da meada, eu já tô terminando. Então, assim, resumindo, esse episódio eu realmente gostei. Achei ele um bom episódio. Pelo menos tem bem mais de Star Trek do que qualquer outro da Discovery já teve. O principal pra mim, repetindo, foi o desenvolvimento de personagens. Eles agora são... Você vê uma certa camaradagem na nave. Você vê que existe uma... Existe aquele grupo, sabe? Aquele grupo de pessoas que tá ali e eles se entendem, eles discutem, mas também se entendem. Que é o normal, cara, que a gente vê sempre na franquia, né? Então, a partir daí, dá pra você... pelo menos eu, né? Eu fiquei realmente interessado no próximo episódio. Agora eu tô totalmente interessado. 3:30 da manhã de segunda eu vou estar acordado já. Dessa vez. Certo? Então é isso aí. De maneira geral é isso. A gente vai discutir um monte de coisas. Vou chamar agora o Fernando. Fernando lá do Star Trekkers. Opa. Fala aí, cara. Suas opiniões em geral desse episódio. Vamos lá. Olha, sem dúvida foi o melhor episódio de Discovery até agora. É o episódio que mais clicou, que a história conseguiu deixar a gente prendido do começo ao fim, que trouxe um pouco mais de luz nas relações dos personagens, fez a gente ficar mais interessado, mais entretido. Tem as partes que eu não gostei tanto, mas isso é normal, ter alguma coisa que é ali que você olha e fala, meio estranho. Mas teve várias coisas que eu gostei. Por exemplo, a maneira que o Vulcano, lá que tava com o Sarek, se mata, fazendo aquela bomba ao estilo Enterprise, que a gente viu com aqueles terroristas que enfiavam um negócio no sangue deles e explodiam, daquele episódio que eu esqueci o nome agora. Pô, tá igualzinho. Falando... lembra Enterprise? É o que tem os fanáticos religiosos que invadem a Enterprise durante a guerra. Ah, não, esse aí é o Chosen Realm. Isso, obrigado, Chosen Realm. Ele usa, basicamente, eles só não falam, mas ele usa o mesmo explosivo que eles aprendem que existe no Chosen Realm. Da hora, legal, não lembrava disso. Então, eu achei bem legal aquelas referências e tal, todo o negócio dos os vulcanos, que a gente sabe que os vulcanos têm preconceito com Spock, a gente viu na série animada, a gente viu nos filmes, a gente sabe de um monte de coisa. Então achei que foi bem construído. Fernando, Fernando, eu nunca pensei que eu fosse chegar nesse dia. Só queria dizer isso. Que é isso? Eu ia dizer, exatamente. Tipo, pra mim, eu só quero deixar aqui gravado. Cara, mas parece o universo do espelho mesmo, né, cara? Tá eu, Thiago e o Fernando, tipo, curtindo episódios. É o universo do espelho, né, cara? Tô chocada, assim, ó, sério. Eu tô muito contente, assim, porque eu nunca pensei que isso fosse acontecer, assim. Eu também não, olha aí, ó. Surpreso, muito surpreso, cara. Eu vou dar a palavra ao Thiago aí. Thiago, fala aí, o que a gente fala agora? Diz aí, um assunto aí referente a esse episódio, cara, pra começar. De início? Vamos lá. Começa onde mesmo, que eu não lembro, tô brincando. Cara, vamos falar do cenário de Vulcano? Ah, boa, boa, eu queria falar porque sobre isso também, legal. Porque o cenário de Vulcano nunca foi tão bem mostrado, acho que assim, sabe? Tipo, bonito, sabe? Vermelho, como realmente é, sabe? Assim, tipo, porque na série Enterprise... A gente não teve. É Vulcano, nossa, todo mundo. Você nunca foi pra Vulcano? Sim. É que eu já fui várias vezes pra Vulcano, Roberto. Sim, eu tô vendo aqui a tua fotinha, tu tá ali com um monte de esporos aí, tu tá cultivando os seus esporos, eu tô ligado, que tu tá pra Vulcano assim, ó. É que eu gostei. Por isso que tu tá nesse bom humor, que tu tá achando a série boa. Não, mas assim, eu gostei dessa parte porque a gente, pelo menos, quando a gente viu nas outras, a gente não tinha. A gente nunca mostrava cidades amplas. Não, peraí. É só uma coisa. Inclusive, só pra complementar, hoje mesmo, ontem e hoje, eu reassisti a trilogia da Reforma Vulcana lá de Enterprise, The Forge, Awakening e Kishara, né? E aí o que acontece? Ali é onde é mostrado bastante, acho que, se eu não me engano, é a primeira vez mesmo, né? Que é mostrado Vulcano, a cidade mesmo, né? As cidades, aquele o urbano de Vulcano, né? Digamos, né? Então, você vê que mesmo no filme de 2009, lá do Abrams, eu acho que eles seguiram um pouquinho daquela influência. E eu tive a impressão que nesse episódio aqui, eles misturaram o Vulcano da trilogia lá, que é mostrado, com o de 2009. Fernando, você concorda com isso? Sim, dá pra ver que eles pegaram bastante das estéticas que... Mas o filme de 2009 realmente tinha pegado muito da estética de Enterprise pra fazer Vulcano, então... A questão é que a gente realmente pôde ver uma coisa ampla e parece que não era CGI, né? Parece construído, ficou bonito. Outra coisa também é que eu achei que... Uma coisa que muita gente criticou na época do filme de 2009 é que Vulcano tinha o céu azul. Realmente, eu reclamo até hoje por causa disso. Mas nesse episódio, parece que eles misturaram vermelho com azul, né? Sei lá, a cidade... Você vê que na primeira cena mesmo que começa o episódio, lá em cima da cena tá meio azul e embaixo tá mais avermelhado, né? Eu tive a impressão que eles quiseram misturar. Alguma coisa assim. Né? Só que naquelas cenas do sonho não, da mente do Sarek, me parece que ali ia ser o azul ou amarelado, né? Então, eu não tenho certeza se eles estão adotando o vermelho como padrão mesmo. Porque, cara, no episódio de Enterprise foi tão legal o vermelho alaranjado, né? Uma coisa mais realista daquele vermelho do Amok Time, né? Então, de qualquer maneira, de fato, ficou muito bonito esse Vulcano desse episódio. Aliás, visualmente, esse episódio, cara, é lindo, cara. Esse episódio visualmente... Não, ficou. E uma coisa que eu achei bacana é que quando eles entram na nave, eles entram pela frente da nave, assim. Lembrando, realmente, a estética das naves, tipo, Vulcana. Tipo, quando nem no primeiro contato, como que eles entram? Eles entram, tipo, ali no apoio, bem no bico da nave. Eles entraram por ali. E se você for ver, a nave, ela tem um arco em volta, como se fosse um motor de dobra deles. Assim, só que ele é meio... Uma outra coisa também, Thiago, que aí eu queria que vocês me ajudassem. Eu tive a impressão, porque a cena é muito iluminada, sei lá, de dia, mas eu tive a impressão que a nave tem a mesma, ou pelo menos muito parecida, aquela cor meio vinho mesmo das naves vulcanas que são estabelecidas pós primeiro contato, né? Que na série Enterprise a gente vê bem aquela cor nave vinho, né? Eu acho que é essa cor desse shuttle aí, não é? Sim, né? Sim, concordo plenamente. Eles tipo, deram uma caprichada na estética. Então, quer dizer, parece que eles estão seguindo algumas coisas já estabelecidas de visual do canon, né, cara? Porque nas naves Klingons a gente vê um quase total disregard, assim, por isso, né? Já nessa em Vulcano e na tecnologia, sei lá, parece que tá mais próximo do que já tinha sido estabelecido, né? Sim. Quando a gente sabe, durante a produção, quando tava discutindo, e os primeiros públicos testes começaram a ver, a gente sabe que ia existir uma mudança no tom da série em muita coisa pra agradar os fãs antigos, né? Porque a gente sabe que deu uns sérios problemas de produção e muita coisa. Então eu acho que a gente tá vendo o primeiro episódio que eles começaram a tentar encaixar melhor a coisa. Olha só. Mas realmente parece alguma coisa do tipo mesmo, né, cara? E aí e tem uma frase que eu acho bem bacana que o Sarek disse quando o cara pergunta qual é a nossa missão. Que eu acho que é uma frase que, tipo, pode durar. E que é, tipo, talvez a ignorância, tipo, né, nessa guerra, talvez seja funcione melhor, né? É uma benção, né? Ignorância é uma benção. Mas já que estamos falando do visual, vocês viram a hora que eles estavam no refeitório, que eles realmente mostraram bem o sintetizador de comida e ele é igualzinho da série clássica, tirando a cor? Porque assim, uma coisa... Só que esse é um sintetizador que fica te dizendo... Tudo que tem na comida. Sim, esse é um sintetizador que fica dizendo que a tua comida tá boa o suficiente, né? Dá vontade de mandar tomar no cu, né? O sintetizador... Dá logo esse pudim e fica quieta, mano. Só falta ele falar, você não tá comendo demais, não? Vai engordar, sim, hein? Tá quase... Imagina a Diana Troy pedindo sundae de chocolate pro sintetizador, ele ia começar, sério? Você tem certeza que você quer um sundae de chocolate? Você não quer uma maçã ao invés do sundae? Com esse macacão que você usa, você vai comer sundae. Não, esse é realmente a série que o computador mais fala, né? Ele mais questiona o pedido das pessoas. Tanto é que no episódio anterior, lembra que o computador sugeriu pro professor, que tal eliminar esse elemento que te atrapalha? Exatamente. Tal? Mas desde o primeiro episódio, quando a Michael Byrne pede pra desligar a coisa da cela lá, e o computador fala não. Pô, computador metido, velho. Caramba. Aliás, uma coisa que eu nunca falei nesses podcasts, que, nossa, eu sempre esqueço. Eu adoro a voz do computador dessa nave, aquela voz feminina, cara. Eu acho tão legal aquela voz. Eu não sei se eles colocam um filtro nela. Quando fala Black Alert, assim, né, faz tempo que não fala. Nossa, eu acho mó legal essa voz, cara. Ainda não vi quem é a mulher que faz essa voz. Muito legal. Puta, eu vi, mas não era o nome que eu conhecia, então... Mas, enfim, outro ponto aí que a gente pode entrar. Vamos ver. Eu acho que é legal a gente falar, a gente tá falando de Vulcano. Que tal a gente falar já direto da cena da Michael? Essa cena que eu sei que vocês... Eu acho que o Thiago não gostou, né? O lance meio Matrix da coisa, né? Que tá ligado não, acho que a gente pode falar a série ela vai pro Vulcano, depois ela já vai pra Michael, tendo essa relação, tipo, conhece o personagem, e aí ela já faz o elo mental com o Sarek, né? Faz mesmo coincidência a gente já falar. Eu também não gostei do Kung Fu espacial, pra falar a verdade. Não, não foi uma coisa que eu achei legal. Tá, mas antes de tudo isso, vocês já estão lá adiante. A primeira coisa que começou no episódio, que eu quero dizer que eu adorei, foi que finalmente a Michael tá que nem gente e virou amiguinha da coleguinha de quarto dela. E sim. A Tilly apresentou ela. Sim, e a Tilly apresentou ela como mentora pro Ash, e assim, achei muito gente, sabe? Achei, tipo assim, ser humano, de verdade. E ela fala que existe a classe Constitution e a Enterprise. Falam que isso. Dá pra entender que a Constitution ainda é o suprassumo, né? Apesar que, na verdade, é bem estabelecido, a Almirante fala que a nave mais avançada, né, da frota é a Discovery, né? Então, talvez a Enterprise seja, sei lá, ela é mais, não sei, como se fosse status, né? Uma coisa de status, assim. Mas eu não sei. Eu acho que, no caso, a Almirante fala aquilo, é mais pelo fato da Discovery ter arma, né? Eu não sei se é tanto pela tecnologia dela ou se é mais pela tecnologia da arma, que é o fato deles viajarem pelos esporos lá. Então, talvez nesse período, nessa época, eles... pensem na Discovery como melhor por causa desse jeito que ela pode viajar mesmo. Mas só por isso, pelo menos eu acho, né? Eu só achei largado falar o nome da Enterprise. Eu só achei meio jogado. Poderia ter terminado na classe Constitution. Se ela tivesse terminado aí, faria sentido. Agora, falar o nome da Enterprise, porque, tipo, a gente sabe que nessa época são quantas? 12? 10? Não, mas a Enterprise, então... Enterprise, eu acho que ela já é considerada na série clássica a nave Capitânia, né? Eu não lembro se é falado na série clássica. Enterprise... A Enterprise é a nau capitania da frota e também eu dou um desconto porque o irmão dela tá na Enterprise, né? Então, é como a Enterprise, meu irmão. É verdade. Não, mas olha só, eu não lembro se é dito, porque a gente também tem que... Às vezes a gente lê muito isso, eu mesmo às vezes me confundo se eu li em material, sei lá, de referência, ou se é dito mesmo, na boca de alguém fala na série clássica que a Enterprise é a nave capitânia da frota estelar. É dito? Não, na série clássica não, mas... Na nova geração na nova eu sei geração, que sim. Eles deixam... Não, mas na nova geração eles deixam claro que toda a Enterprise tem a nova Capitânia. Certo, é um retcon, digamos Tanto assim. Aquele, o Almirante Noguro fala que todas as Enterprises iam sempre foram, sei lá, o raio, e essa aqui não vai ser diferente no Major of a Man. Ah, uma coisa que eu lembrei aqui agora, o que vocês acharam? Teve uma coisinha que eu achei meio ruim já no começo do episódio, mas ao mesmo tempo eu achei tão simpático que virou bom, sabe? Que é elas andarem com a camiseta da Disco, lá, aquela camiseta Disco. Eu adorei! É legal, é tipo propaganda gratuita pra cacete, mas é legal ao mesmo tempo, né? Então valeu. Valdomiro, você me desculpa, Valdomiro. Eles têm que recuperar os 8 milhões de alguma forma. Você acha que vai vender que camiseta? É, pra vender com a camiseta. Porra, Valdomiro. Aí, ó, a gente tem que fazer... Ô, Thiago, vamos fazer umas camisetas não oficiais aí pra vender na pirataria mesmo, tal, dessa Disco aí. Eu compro. Ainda bem que vocês falam isso, né? Vocês combinam isso num meio que ninguém escuta. Ah, né? Mas, gente, vocês falam, tipo, eles têm que ganhar dinheiro como se fosse uma grande novidade. Tipo assim, a CBS tem fins lucrativos, sabe? Uma empresa com fins lucrativos e fez a série para ganhar dinheiro. Então é para ganhar dinheiro. Ué, mas se continuar bom assim. Fizeram para ganhar dinheiro e esqueceram dos fãs, mas tudo bem. Olha aí a polêmica. Eu escutei falar que é muito assinante. CBS All Access, tipo, deu uma triplicada no número de assinantes, tinha triplicado, que foi muita gente que assinou. Ah, você viu que, aliás, né, só comentando aí notícia, já foi assinado aí, já foi divulgado que vai ter a segunda temporada, né, já foi renovada a série. Sim! Então... É, eu vi. Mas enfim, voltando aí ao Discovery. Tá, você já tava lá na frente, você já tava lá no Kung Fu Panda. É, não. Eu voltei lá pra Kung Fu Panda. Mas, ó, cara, eu assistindo... Ô, mas você sabe que eu assisti o Journey to Babel hoje? Tem uma cena que o Telarita vai atacar o Sarek, ele evita o ataque do Telarita, o Telarita vai pra trás, assim, ó. E eu pensei, olha aí, série clássica. Tá vendo como ele... Ele claramente sabe o que tá fazendo, porque quando o embaixador Telarita vai pra cima, ele dá um negócio de pé de aberto, né? É. As duas palmas, que sem dúvida lembra uma arte marcial. Mas, tipo, você vê que é conciso. A Tipol, quando ensina o pessoal lá, mostra que a arte marcial vulcana é dois tapas no chão. É, eu queria comentar o seguinte. Uma coisa que eu achei meio esquisita é quando... Essa cena que o Roberto tava falando sobre a Michael... Quando a Tilly meio que apresenta, né, o Ash pra ela. Ela cumprimenta o Ash e daí a impressão que dá, né, é que ela sente alguma coisa porque talvez ele seja um espião, né? Acho que por conta dessas especulações. Mas, na verdade, eu fiquei com a impressão que, na verdade, são os roteiristas e produtores meio que tentando enganar a gente, né? E aí eu comecei a pensar... Eu achei também. Eu comecei a pensar... que no final das contas, talvez ele nem seja espião e tudo isso seja pra enganar o público todo, assim, sabe, essa questão, né? Talvez ele não seja. E o que vocês acham disso? Olha, não, o oráculo do futuro aí vai se manifestar, mas eu tô gostando. Aliás, né, já vou começar a propaganda agora. Não quero que ele seja um espião, porque eu tô gostando do personagem. Não, eu também, cara, eu pensei nisso. Ia ser chato, ia ser chato se ele fosse espião agora, cara. Eu vi muita gente comentando também, ele tá sendo um personagem bem simpático, tipo aquele cara amigo da galera, talvez, ou pelo menos da Michael, né? Então eu acho que eu não ia gostar que ele, se ele se revelasse o espião, não. E pra mim eu já tô achando que é tudo um esquemão, sabe? Ele, sei lá, um plano da produção pra todo mundo achar que ele é, talvez. Porque tá tão óbvio. Agora, um pouquinho antes do podcast, eu já mandei um link do nome do ator, supostamente do ator que tá lá no IMDb, né? Como aquele Vulcano Branquelo. Vulcano não, Klingon. É, o Vok. Ai, que Vulcano, gente. Klingon, é isso mesmo, obrigada. O Klingon Banquela, acho que é o Vok, né? Aquele que tá todo mundo dizendo que é ele e tá? Tal. E aí os caras fizeram uma conta do cara, sei lá, não sei como é que é o nome do suposto ator esse. É The Real Fulano de Tal, esse daí. E aí ele tira várias fotos, assim, sempre com aquela cara de Klingon, sabe? Que era muita zoeira, sabe, o negócio, mas é tudo tipo assim, I'm the real person, I'm the real actor, sabe? E aí tirando foto, inclusive, com o Ash, com o ator não, do é Ash. A foto da premiere, é a foto da, assim, a foto da premiere do ator do Ash com uma montagem tosca do cara com a cabeça do Klingon pra provar, olha só, nós não somos a mesma pessoa. Muito tosco, cara, muito tosco. Ah, tem que seguir. Mas, assim, mas antes do nosso oráculo, Thiago, do Diário do Capitão, nos dizer a verdade, o que vai acontecer? O spoilerento. Eu acho que ia ser, no final das contas, assim, eu acho que ia ser bacana se ele fosse Klingon, mas se ele começasse a ser amigo de verdade das pessoas, sabe, da tripulação, e de repente até se apaixonasse pela Michael, que eu tô shippando muito os dois, e vai ser muito lindo se eles forem um casal, porque são o casal mais lindo da televisão. Mas, e aí, tipo, acho que isso vai tornar ele mais... isso, de fato, vai torná-lo menos... aquela coisa, sabe, menos maniqueísta, sabe? Tipo assim, vai mostrar assim, pô, o cara, ele tá em dúvida. Porque no início era um negócio super maniqueísta. Tipo assim, os Klingons são malvados e a Federação é boazinha, sabe? Isso sim, acho que daria Shades of Grey, que a gente gosta tanto, por exemplo, de ver nos Klingons de DS9. Mas aí ia ficar muito aquela coisa, o amor venceu, né? Tipo... Não necessariamente. Acho que essa é mais uma questão de a racionalidade venceu, sabe? Tipo assim, o cara sentou e viu que. Não, tipo... isso é legal. Mas eu fiquei com essa impressão deles estarem querendo. Que é tudo uma enganação de que ele é o espião, porque além dessa cena que pareceu muito claro pra gente pensar que a Michael sentiu alguma coisa e na verdade era o Sarek lá tendo o piripaque dele lá, né? Que ele, na verdade ele quase morreu, né? E também teve aquela cena do Lorca perguntando pra ele, pro Ash, de onde ele vinha. Aí ele, o final do diálogo é mais ou menos, ah, não, você não é de Seattle, porque, na verdade, você é mais distante, não é exatamente de lá que você veio, né? Então, ou seja, ele mentiu pro capitão. Aí depois ele mente na mesma cena sobre a quantidade de mortos holográficos lá da hora do holodeck, né? Tudo bem que é uma mentira, sabe, sem... Mentirinha branca. É, de boa, é só pra, na verdade, ele não quer ficar mal visto pelo capitão, por ser melhor que ele nos tiros, né, sei lá. Mas não deixa de ser uma mentirinha, uma mentira, né? Então, sabe, essas duas mentiras e mais a cena da Michael, eu comecei a pensar, cara, eles estão jogando com a gente. Eles querem que a gente tenha certeza, ah, ele é espião, mas eu acho que não é, na verdade. Sei lá, fiquei com essa dúvida, entendeu? Fiquei com isso aí, pensando, sabe? Eu tô achando, esse episódio, ele é bem escrito. Ele não parece que é um episódio, tipo, desajeitado pra jogar as informações assim, sabe? Sim, ele é bem escrito, você falou tudo. Então, você ia falar alguma coisa, Fernando? Então, gente, eu também, eu tô gostando pra caramba do personagem mesmo. Eu concordo com esse ponto de vista, mas tem outras coisas que também você olha e fala, porra, os caras da inteligência Klingon são bons o suficiente para falsificar registro do cara ter nascido em seu ar, porque o Lorca fala para o almirante que ele verificou o passado do cara, os registros do cara. Então os caras têm que ter conseguido alterar o registro da frota estelar, não é? Então... É verdade. Então, por isso que parece meio esquisito também, né? Eu não tive essa impressão, pra ser sincera, de que ele era nenhum espião, nem nada. Porque, assim, ele parece uma pessoa normal, beleza, ele ficou 7 meses lá na nave Klingon, que é estranho, mas eu não vejo ele como sendo um espião. Eu vejo se o Lorca aparecesse como um espião no final, isso sim eu acho que faria, sei lá, não me surpreenderia. Agora, ele ser um espião me surpreenderia, pra ser sincero. Mas deixa eu ver, a próxima cena que eu acho que a gente pode comentar, já que a gente falou sobre a questão... Ah não, eu quero falar minha teoria, seu filho da mãe, não deixa eu falar agora. Ah sim, o diário do capitão aí, vamos lá, cara. Então, vamos à minha teoria sobre essa porra toda. Eu acho que tudo que foi mostrado, eu acho que a Roberta, ela caiu num parâmetro que ela, eu acho que ela tá certa. O pessoal vai... Para, desliga o telefone aí, ô Fernando, já tô escutando lá dando tiro, porra. Desculpa. Aí acho que assim, eu acho que eles vão fazer a gente gostar muito desse personagem, porque no final ele vai se revelar como realmente sendo um vilão. Imaginou todo mundo gostando dele. Eu acho que talvez aí venha a grande... Você entendeu? Porra, já tô amigo dessa galera toda. Será que eu vou realmente fuder eles? Acho que isso ficaria até melhor. E, de novo, o Lorca... É, que eu já vou falar uma última cena. A última cena mostra o Lorca com o phaser na cintura o tempo todo. O Lorca, ele tá paranoico com todo mundo o tempo todo. Você entendeu? Ele foi receber o Saru, ele tava com o phaser nas costas. Ele sabe que esse cara tem alguma coisa a mais do que só aquele cara. Não é à toa que o Lorca ficou questionando ele o tempo todo em combate. Eu acho que essa série foi muito bem escrita. Esse episódio, pelo menos. Foi bem escrita porque, assim, ele tava em ação e o Lorca ficando questionando ele. Tipo, onde você mora? Tá, mas a escola da sua mãe com coisa não bate. Tipo, aí depois o cara mentiu e no final o Lorca vira e fala, nossa, você luta como um Klingon, hein? Então, assim, o Lorca sabe que esse cara, ele é mais do que ele tá sendo, do que falado. Você entendeu? E tem mais coisa nisso que tu tá dizendo. Desculpa. Não, pode terminar. Não, e tem mais uma coisa, assim, que seria mais legal ainda pra complementar o que tu tá dizendo, assim, se fechasse ele se questionando e tal, porque isso poderia explicar, por exemplo, a paz entre os Klingons e a Federação, sabe? Tipo assim, esse período mais... o fim da guerra, digamos assim. Porque depois dele já teve um cara que teve dentro, sabe? Que teve infiltrado na Federação e que se deu conta, pô, esses caras que não estão querendo de verdade matar a gente, conquistar nossos territórios, sabe? O que a gente tá fazendo aqui? Que bobagem isso daqui, sabe? Uhum. Eu acho que talvez, na hora que ele seja questionado pelos Klingons, tipo, dado o gatilho pra ele voltar... ou pra ele fazer, ele não vai fazer, entendeu? Justamente por isso que você falou, tipo, ué, mas a gente tá tentando derrotar umas pessoas que não são os filhos da puta, né? Talvez a gente que foi, talvez o Vork, talvez o Klingon inicial que foi o filho da puta, não a gente. Então eu acho que seja isso. Mas essa é a minha teoria, se alguém quiser comentar, ou bola pra frente. Eu acho que ele pode ser um Klingon sim, e essa identidade dele pode ter sido roubada de qualquer um. Meu, qualquer soldado que morreu aí, foi capturado, nem sabem que morreu ou não, só estipula que morreu e aí pegou, ué. Será que o verdadeiro Tyler ainda tá vivo ou tá só morto, tá preso ainda? Vai saber. É verdade. Ah, vai ser parecido que nem aquele plot da Deep Space Nine do Dr. Bashir, né, que tava lá naquele presídio lá do Jem'Hadar, tá, vamos supor, né. Exatamente. Ah, mas o plot do Dr. Bashir é bem diferente, porque a gente tinha um ligamento emocional com o Dr. Bashir antes, né? Não, mas eles estão construindo esse apelo emocional. Olha a Roberta. A Roberta, nesse segundo episódio, que o cara já tá amando o cara. E eles estão construindo isso. Ai, gente, mas eu sou muito facinha. Se o verdadeiro Ash tá... Só porque o cara parece Wesley Crusher, né? Tem uma cara de Wesley Crusher esse cara. Não, é porque ele já foi o Dr. o Mr. Hyde. Mas eu tenho certeza absoluta que ele e a Michael vão ter um relacionamento. Exatamente porque aí é a questão de que eles vão querer colocar um relacionamento interracial. Que eu não tenho nada contra, mas esses produtores parece que estão querendo jogar esse lado, eles vão colocar. Estão falando que vai ter... Vai ser uma grande novidade na série, né? O Worf com a Diana, depois o Worf com a Jadzia. Nossa, vai ser tipo assim, inovador, né? O que deu uma beijo ao Rura? Você vê que o interracial na novidade, mas eles estão vendendo... O Kirk com as verdinhas também, né? Eles estão vendendo dessa maneira, então eles vão querer um relacionamento interracial. Ah, isso aí vai ser ótimo, na verdade, né, cara? Vai ser ótimo. Não, eu não tô nada contra o relacionamento interracial, só tô falando que vai ter, porque esse é o mote deles da série. Ah, legal. Pô, tomara que seja, né? Tomara que seja. O que eu queria comentar agora aí, já entrar nesse papo de Catra à distância, Mind Meld, essa coisa polêmica aí, né, cara? Porque, assim, a cena que a Michael cai lá, tá no refeitório, daí já parte pra enfermaria, né? E daí começa uma explicação. Ela começa a colocar coisas que são totalmente novas pra gente. Por exemplo, lembra no primeiro episódio lá no Vulcan Hello que mostra, né? Eu acho que no Vulcan Hello, ou no Binary Stars lá, né? Que tem aquele flashback. Eu achei que era uma viagem da cabeça dela. Quando ela via aquele bombardeamento no centro de educação vulcano, lá, sei lá como é que chama, eu achava que era ela imaginando um bombardeamento ali, mas na verdade era o dos pais dela que tinha sido naquele... Mas aqui a gente fica sabendo que houveram dois bombardeamentos na vida dela. Esse que os pais dela morreram, e no centro de educação vulcano lá, né? Então, ela... Que ela morreu. No qual ela morreu por 3 minutos, E aí a gente tem essa informação meio... É um pouco absurdo, né, cara? Mas, sei lá, nesse ponto da série é difícil falar, né, cara? Quando eles começaram com essa coisa de Catra, do Sarek e Mind Meld da distância, a questão é que ele coloca um pedacinho do Catra dele, eu não sei como é que ele consegue fracionar a Catra, mas ele faz isso, né? Deixa um pouco nela, e aí isso faz com que ela reviva, e aí ela fica com essa ligação meio que eterna com ele a longa distância, né? É mais ou menos isso que é dito, né? Então o que vocês acham dessa parada toda? É muita viagem isso daí? Então, eu não achei viagem, e final, eu achei que ele, na verdade, foi até bom eles terem falado isso e ter explicado isso, entendeu? Porque agora, porque até então a série vinha só com mistério pra tudo quanto é lado, né? A gente não conseguia nem saber o passado da noite seguinte das pessoas. Eu acho que deles terem falado isso, por isso eu gostei do episódio, deixou algo claro do passado da Burnie. Então significa que ela perdeu os pais bem mais nova do que foi mostrado pra gente. Talvez ela mal conheceu os pais dela, já perdeu os pais dela, tipo o Orf, e foi criada pelo Vulcano, pelo Sarek. Talvez isso possa ter sido até mudado no início. Eu acho que não foi tipo meio fracionado, ele jogou o suficiente pra ela acordar, entendeu? Não, mas é um pedacinho, eu quero dizer isso, um pedacinho do Catra dele, né? Um pedaço. Eu não sei como que ele faz isso, quer dizer, mas enfim, né? Parece uma coisa... Uhum. É que nem o Lorca fala uma hora lá, né? Ele parece os fãs olhando e assistindo, tipo, não é hora, sei lá, não temos tempo pra discutir a metafísica disso, entendeu? Mas é isso. Mas acontece. Só um pouquinho, o Catra, mas pelo que eu entendo, o que dá pra entender, enfim, o Catra é tipo pensamento, como se fosse um pensamento. É, só, e o pensamento não tem limite. E o pensamento não tem limite. Já que os... Ah, tá. Eu vou dividir com vocês meu pensamento, então agora eu vou ficar com menos cérebro? Não, né? Não, mas os filhos conseguem viajar por todo lugar da galáxia pelos esporos, eu acho que talvez o pensamento também, cara. Eu acho que tipo, é uma coisa que, tipo, tá grudada além do espaço, sabe? Tempo que a gente conhece. É isso que posso entender, entendeu? Cara, eles usaram o Mr. Catra do Spock lá no McCoy pra voltar. Eu não me incomodei muito nessa parte, entendeu? Eu não me incomodei. Não, mas é ali diferente. No McCoy. Foi, claramente ele fez um download e um upload no McCoy, né? Assim, na verdade, o que a gente repara da explicação de Catra, tanto no filme 3 e também na trilogia lá de Enterprise, é mais ou menos assim, a essência da pessoa, né? Então, eu sempre imaginei que essa essência, ela viesse completa, né? Nesse episódio, ele traz essa coisa de que você pode fracionar isso, você pode pegar um pedacinho aqui e dar pra esse lado aqui, você pode, de repente, pegar um outro pedaço e dar... não sei se isso pode se multiplicar dentro da pessoa, né? De qualquer maneira, é muito metafísico mesmo, que nem o Lorca fala, né? Então, Eu já critiquei isso antes. Pra mim, se você tem uma esposa, tem que ir pra sua esposa um pedaço do seu crato e não pra sua filha adotiva. Esses caras conservadores é complicado. Mas, e também tem outra coisa, se a gente tá pensando em Catra como, sei lá, como uma coisa que ocupa espaço, digamos assim, sabe? Ou que tem algum tamanho definido, alguma coisa assim. Tipo assim, então, o Archer não poderia ter convivido com dois Catras, entre aspas, porque enfim, humano, em teoria, não teria Catra. Mas, enfim, não poderia ter sido ele tendo um outro Catra dentro dele, sabe? Bom, não sei. E o McCoy também ficou por algum tempo com o Catra do Spock. Então, assim, se funcionasse desse jeito, assim, uma coisa meio cartesiana, assim, tipo assim, ah, esse daqui tá o meu Catra, coloquei ele no teu cérebro, então... Então o teu cérebro tem que ir pro lado, sabe? Abre espaço aí, e agora eu vou... É que aí a gente vai ter que ver qual que é a capacidade do disco de memória, né? E qual é o tamanho de giga, que é o 4 do Sarek. Ah, mas aí tu vê que, por exemplo, que o Dr. McCoy é um cara super inteligente, né? Ele tem muita memória RAM, tem... Mas o processador entrou em curto, que a gente lembra, né? É verdade. Ele ficou bem. Ele ficou loucão, né? O Archer não ficou loucão, né? Então. Mas o McCoy ficou meses com o 4 do Spock. O Archer ficou o quê? 2 dias? É. Uma noite, né? One night stand com o 4 do. Eles atravessaram o deserto. Não, eu nem sei quanto tempo passou, mas deve ter sido assim, tipo, bueno, menos de uma semana, sei lá. Mas a questão é a seguinte, essa questão do Catra desse episódio aqui, dá pra tentar discutir só a parte, assim, porque é tudo especulação, obviamente. Mas eu fiquei pensando, então, na verdade, daria pra multiplicar o seu Catra, se a coisa não vamos supor, ocupa um espaço específico dentro do corpo da pessoa, e se um pensamento ele pode ser criado aqui, pode ser criado outro ali, então ele pode distribuir isso... assim, há de eterno, assim, sabe? Então, tipo, eu achei curioso isso. Mas no primeiro episódio, o Sarek sofre pra fazer a comunicação Catra, ele se machuca. Não é uma coisa que eu acho que deve ser muito saudável pra você ficar dividindo catra, não. Ele bom. Fala que é desgastante e que isso está sumindo, né? Exigindo muito da energia dele. Então, assim, eu achei curioso a maneira como eles usaram isso nesse episódio. Por quê? Primeiro porque ele tá inconsciente. A Michael fala, ele deve estar inconsciente, ele nem deve saber o que, sei lá, o que ele tá... Porque ele, meio que por instinto, ele chama ela, né? Abre esse canal de comunicação com ela, né? E ele tá preso naquele pensamento... Chama ela ou chama o catra dele, né? Eu acho que ele não tá chamando ela, eu acho que ele tá chamando o catra dele mesmo. Não, mas se for o catra dele, significaria então que ele não distribui isso com mais ninguém, só com ela, né? Pelo jeito. Tá bom, mas sem querer ser chato, e a gente pode acelerar esse assunto. Não se esqueça que o Sarek também... Não, o Sarek também dividiu com o Picard. Lembra que o Sarek também dividiu com o Picard? Não, ele só fez o Mind Meld com o Picard. E daí ele tá, transfere, ele transfere pra mente do Picard toda a parte, né, que ele fica louco ali. Mas isso é no futuro, de qualquer maneira. Isso é no futuro, né, cara? Então, tá bom. O que eu queria dizer é o seguinte... Mas é engraçado que o tema Sarek está doente, eles nunca abandonam, né? Desde a primeira vez, né? No Sarek, no Unification. Sarek o Brian Suffer, Sarek está doente. Sarek is sick, né? É sempre isso, né? A vez que ele mais saudável teve foi no filme do JJ e mataram a esposa dele. Então... Ah, mas em compensação, o que ele faz com as outras pessoas também, né? A Michael é uma perturbada por causa dele, né, cara? Se ele não tivesse... Que no final das contas, o Sarek ter criado a Michael danou a Michael, né? Deixou ela com problemas psicológicos sérios, né? Porque se ela tivesse sido adotada por um casal de humanos, ela não teria esse conflito de lógica versus emoção que ela tem, né? E aí... aí ela fala que é culpa dele, ela se cobrar tanto, né, querer... Não, até a Tilly fala. Ela acaba não falando, mas, tipo, querer ser um exemplo, ser impecável sempre por causa... A Tilly fala. Lembra que a Tilly fala assim, nossa, mas é muito peso pra se colocar numa criança, né? Depois que ela acorda na enfermaria, né? Pra ser sincera, nessa hora... Eu não vi a necessidade daquela fala dela, pra ser sincera, sabe? Porque, sei lá, foi meio... Ah, é muito peso pra uma criança, mas a gente ainda nem sabe qual que é a história dela toda direito, a gente só sabe dessa parte, praticamente. Talvez a Tilly, como colega de quarto, sabe mais também, não sei, de repente mas que os vulcanos colocam muito peso nas crianças, a gente sabe isso desde a série clássica, que o Spock já... Conta que na idade de eles, já eles ensinam, já desde pequenos anos de idade, a reprimir as emoções, pô. Chega uma criança de 5 anos e fala, para de chorar, reprime a emoção. Pô, tá bom. É verdade. Mas não, uma coisa que me chamou a atenção nisso, nessa história toda, todo esse arco da Michael com o Sarek, foi tipo assim, o cara tá lá morrendo e a Michael acha tempo pra reprimi-lo e dizer que ele tá com... que ele tinha que ter vergonha por ter feito isso. Tipo, sério, gente, é muito egoísmo, sabe? É muito humilhismo, não, achei. E o jeito que ela olha pra ele... Não, o jeito que ela olha pra ele ali lá no chão, tipo, sangrando. Exatamente. Ela, tipo, olha de cima pra baixo, assim, pra ele. Nossa, não achei muito horrível isso. Não, mas sabe por que eu acho... Eu não achei, sabe por quê? Eu comecei a pensar que a coisa é meio tipo Inception. Que o tempo ali dentro não é igual o tempo que passa fora. Sabe? Então, mas aí também eu tô supondo, mas eu acho que é isso, sabe? É dentro da mente dele, deve se passar em menos de um segundo, às vezes, não sei, né? Agora outra coisa. Pode ser, mas ainda assim, quando ele tava já na cama se recuperando, tudo bem, ele já tava se recuperando. Mas ainda assim, tipo assim, ela não teve tempo pra dizer, nossa, que bom, que como eu tô feliz por te ver vivo. Não. Não, mas aí, tu lembra de alguma coisa? Tipo assim, a primeira emoção. Coisa que foi. Aí é demonstração de emoção. Ela não pode demonstrar emoção. Mas ela demonstrou uma emoção, um outro tipo de emoção, né? E aí, tu lembra do que aconteceu? Não, a maneira que ela chamou ele de pai pra um vulcano é uma explosão de emoção aquilo, né? É verdade. Eu achei assim que... Eu achei, na verdade, que aquilo ali foi legal, porque, no final das contas, ela poderia, na verdade, ter explodido com ele do tipo, como que você mentiu a vida inteira pra mim sobre isso? Você não sabe... Ela até fala isso na hora lá na mente dele. Você não sabe o mal que me causou. pô, deve ter sido um mal do caramba mesmo. Ela viveu a vida inteira com culpa. Verdade. Então, ela falar aquela meia dúzia de palavras ali, chamar de pai ao final, pra mim é muito suave. Ela foi até de boa com ele, entendeu? Eu acho, né? Pra aquela pessoa que matou o Klingon quando ela tinha que só trazê-lo como refém, pra aquela pessoa do primeiro episódio, nossa, tá muito contida. Tá muito melhor. Muita meditação, hein? Tá, tá é que ela teve bastante tempo pra refletir, né, gente, depois. Tá. 6 meses na prisão, né? Deve ter feito muita meditação. Mas realmente, se o Sarek não tivesse criado ela e tivesse sido humanos, ela não teria aprendido Vulcan Hello e não tinha dado toda aquela merda. Então a culpa toda de Discovery é do Sarek. O Sarek é o culpado. É do Sarek. Manda prender esse velho louco por humanas. Ele tem fetiche com mulheres humanas aí, ó. E fica aí, ó. Sim. Na nova geração... Só, e a nave dele só explodiu porque as pessoas de Vulcano não gostam dele porque ele gosta muito dos humanos. Meu, então o culpado da série toda é o Sarek. Não, e a gente vê na nova geração que as mulheres humanas elas vivem menos. Então elas vão morrendo, ele vai substituindo por outras humanas. Porque na série... Ele pode pegar novinha. E é tudo novinha. Aí ele pode pegar novinha sem culpa. Ó, se ele tem 200 anos... Olha aquela menina de 50 e fala... Aí os vulcanos olham pra ele, pô, você é um pedófilo mesmo, né, Sarek? 50 anos, cara. Pô, você é foda, hein? E ele já foi casado antes da Amanda, hein? Porque ele foi a mãe do Cyborg, hein? É, não quer dizer que foi casado. Pode ter sido só uma, né... Um esquema era dele ali. Ah, não, eles são vulcanos, eles são evoluídos demais, ou tipo, sei lá, quero outra coisa aí que eu não estou achando a palavra agora pra falar que eles não fazem isso. O Sarek, eu duvido que ele espera aqueles 7 anos lá, duvido, cara, ele não tá nem aí, eu acho. Não, nossa, vamos deixar muito claro, se é lógico, ele transa, a esposa tá lá, ela fala, amor, eu sou humana, é lógico. Ah, é verdade, pela lógica. É lógico, ele não quer perder a esposa humana, então é lógico que ele vai querer, né, satisfazer a mulher. Cara, esse Sarek eu vou te contar mesmo, cara. Esse sabe daí. Tudo, o Sarek sabe tudo e a gente... É. Mas, ó, deixa eu comentar agora, uma coisa. Agora, esse negócio de casal e de... Só rapidinho aqui, só um comentário muito rápido, mas foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, que eu vejo poucas vezes, aliás, eu vi em Enterprise também, é um casal com uma idade parecida, que foi o Lorca com a Cat. Eu achei tão legal aquilo. É, porque... Só antes da gente entrar nesse esquema, aproveitando isso que ela falou, a gente pulou toda uma etapa, tipo, porque mostrou Vulcano, né? Mostrou aquela nave que eu falei pra você, do pensamento dele, tá? Que você ninguém comentou aqui, eu queria deixar claro, tá? Mas assim, aquela brisa toda dentro dela correndo, sabe? Assim, aquele negócio azul, pra mim aquilo ali foi desnecessário, sabe? Eu sei que eles tinham que gastar 8 milhões pra fazer aquilo, mas aquilo por mim podia ter cortado, sabe? Aquela brisa total dela, sabe? Cara, inclusive, aquela cena... Você fez até o meme com isso, que eu vi, cara, eu dei muita risada. O meme que eu fiz é o seguinte, cara. Que é o ponto que eu queria entrar aqui agora, né? Eu tô falando de Michael e Sarek, porque eu quero entrar no ponto que é polêmico pra algumas pessoas, mas eu gostei muito, que é o Kung Fu Vulcano lá, entendeu? Que, na verdade, as pessoas falam, vira lutinha, pra que isso, apelação... Cara, eu até concordo que é pra chamar audiência fácil, luta, caramba. Mas tem um contexto ali. Eu acho que aquela luta deles, ela é mais uma luta metafórica. Não quer dizer que eles estão de fato se batendo, sabe? Mas é ela tentando entrar na mente dele e ele tentando impedir. E aí você traduz isso pra um produto televisivo, pra mim cabe muito bem. Eu achei... E sem contar que é estabelecido sobre a questão de arte marcial vulcana, né? Então, pra mim, tá ok isso, né? Só que, agora, outra parte disso é que pra mim também teve horas de humor involuntário. Porque aquela hora que a Michael, ele dá uma porrada nela a primeira vez que ele encontra lá, e ela vai indo pra trás assim, Sarek! E, meu, vai indo aquela câmera lenta, meu, eu pensei que eu tava vendo um filme de Kung Fu da década de 70, sabe? Eu achei muito... Sim, aquilo foi péssimo, foi muito ruim. Cara, eu assisti aquilo, eu tava totalmente imerso na história. Vê aquela cena, eu comecei a rir, cara. Nossa, não acredito que os caras... Bruce Lee estaria, tipo, orgulhoso. Aquilo foi uma homenagem à Philippa Georgia, porque a atriz é conhecida pelo Tigre e o Dragão. Você não tá pegando. It's all connected again. É isso aí, cara, muito bom. Então, assim, teve essas coisas, mas no geral, eu gostei da ideia do Kung Fu, me lembrou Matrix, essa questão do, que nem o Thiago falou dela, o espírito, parece que é o espírito dela no universo indo assim, me lembrou uma coisa meio Doutor Estranho da Marvel, assim, sabe? Então, eu acho que eles também estão tentando misturar um pouco as coisas, pegando o que tá fazendo sucesso aí, isso eles estão fazendo desde o começo, né? Mas essa foi a primeira vez que me pareceu adequada, esses elementos foram legais, eu achei. Mas e vocês aí? E o legal... E o legal é que assim, aparece aquela nave vulcana, né, do primeiro contato no fundo, né, uma bem parecida. E uma coisa que eu queria falar, quando ele fala que o Spock ainda não tentou entrar na academia, dá pra entender mais ou menos qual a idade da Burnham como Spock, né? Você consegue meio que falar, tipo, o Spock deve ser o quê? Uns 2-3 anos mais novo que ela, no máximo? Ele é mais novo que ela, sim, certeza. Sim, ele, sem dúvida, é um pouquinho mais novo. Não é um absurdo, mas um pouco mais novo ele tem que ser. Pouca coisa. Eu gostei deles dar meio que a gente conseguir ter a noção de dar. Eu vi que um cara, no começo dos primeiros episódios, não sei quem, pegou uma imagem do desenho animado do Taz lá, né, do The Animated Series, e o cara desenhou a Michael, tipo, criança. Ela é um pouco maior que o Spock, assim, tipo, ela é mais velha. Como se fosse um álbum de família, assim, né? Ela lá junto, sim, com eles, né? Então, mais ou menos isso. Não, né, vi isso. E ficou bem legal essa foto, ficou bem legal. Porque ficou tava bem legal. O cara desenhou no porque mesmo estilo do desenho animado mesmo. E tava o Cyborg também nessa foto. Tava também. Aliás, já que estamos falando do desenho animado, eu e o Thiago hoje estávamos discutindo, hoje ou ontem, do Holodeck, né? Vamos entrar nisso aí. Vamos entrar nesse lance do Holodeck aí. E aí, o que vocês têm a dizer? Começou a treta. Agora começa a negatividade. Sessão 31 de raiz aqui. fala aí, vocês têm. Eu não vou criticar. Eu já falo que eu não gostei. Tá, eu vou falar o seguinte, ó. Quando eu vi, eu pensei, pra que estão fazendo isso? Mas eu vou falar pra você que ao mesmo tempo eu pensei, cara, de boa. A gente já teve que acertar tanta merda. Eu já tô, tipo, abstraindo. Não dá pra encaixar no cânon mais essa série, sabe? Deixa quieto. Vamos acompanhar a história. Se a história for boa, ok. Mas aí eu comecei também a tentar racionalizar isso. E aí eu vi uma explicação muito legal de um canal hoje. Eu esqueci qual que é o canal, cara. Que o cara, ele colocou da seguinte forma. E se, né? Olha só. E se a Discovery, né? Ela já foi dita que é a nave mais avançada da frota. Né? Ela tem tecnologias que nenhuma outra nave da frota tem, né? E ao mesmo tempo, isso aí pode... se a gente reparar bem, só aparecem os Klingons como figuras holográficas, eles não têm solidez, né? Eles não têm a substância, tal qual as figuras do Holodeck têm. Né? Isso é mostrado no episódio aqui, né? Então, assim, e se isso for uma tecnologia tipo em desenvolvimento, tal, uma coisa que está ali meio protótipo, que é só a parte holográfica, e aquilo é mais ou menos como um salão de tiro da atualidade, só que no futuro, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, no vídeo o cara falou, ficaria melhor para justificar tudo isso se tivesse uma linha de diálogo de alguém falando, olha só, essa nova tecnologia aí tal não funciona direito, vamos supor que desse uns glitches, né, também para justificar isso, não funciona direito, mas até que pra dar uns tiros aí tá ok, deu pra gente treinar. Se tivesse pelo menos isso dizendo algo que é uma coisa muito nova, né, e que sei lá, que serve só pra tiro mesmo, né, aí talvez justificaria. Mas ainda pode dizer. Ainda pode dizer. Episódio 6, calma. Ainda pode, de fato, né. Mas, então, Thiago, você ia falar o quê? Manda bala aí. Antes de você falar, acho que eu vou falar, acho que é uma coisa que o Diário do Capitão percebeu isso, tá, e vai dar notícia agora pra vocês. O cara fala de si mesmo na terceira pessoa, né, o Diário do Capitão percebeu isso em primeira mão. Que foi que eu conversei com o Fernando. Eu até mandei essa mensagem pra você. Quando eu vi aquilo lá, esse holodeck, aquilo não me estranhou muito, porque logo quando eles já começam a correr no corredor, eu já sabia que era alguma coisa artificial. Se a gente perceber, eles estão sempre um colado com o outro, eles não conseguem ficar um longe do outro. Tem um óculos já, tipo, com um holograma, uma coisa bem apertada, uma coisa bem assim, curta. Mas aí eu concordo com você, faltou, nessa série, na verdade, falta muito diálogo, tipo, nossa, que legal, isso aqui é novo, né, estamos testando, né. Falta muito isso, né? Porque na série animada, que essa, a série Discovery, ela tá deixando a série animada tipo canon, né? Pra esses velhos chatos que nunca gostaram, vão ter que assistir essa porra agora. Porque eu particularmente gosto da série. Você vai ter que engolir, Valdir. Porque eu, por exemplo, gosto da série animada, né? Não vamos mudar de escola. Eu tô tendo que engolir. Na série animada é mostrado uma sala de entretenimento igual o Holodeck, tá, entendeu? Só que a gente tem que entender isso. Só que o Holodeck, a gente tem que entender que o Holodeck, você pode entrar dentro do Holodeck e comer lá dentro, dormir, usar o banheiro. Tipo assim, é um nível totalmente diferente do que foi que pode ser mostrado nisso, entendeu? Talvez nesse é algo bem básico mesmo, tipo, você não interage, você só entra, tira, você não tem diálogo, essa coisa, e não pode se locomover muito, entendeu? No episódio de Practical Joker da série animada, realmente nós vemos um tipo de holodeck que era até mais avançado que esse deles, por causa que eles se perdiam dentro do holodeck na série animada, tá? Então, sim, se a gente considera canônico, eu considero, existia tecnologia holográfica na época, mas ainda podemos olhar meio que aqueles hologramas estavam muito bem feitos. Porque nós não vimos figura. Mas uma coisa também que é mostrada nesse holodeck é, por exemplo, a sala é pequena, né? Então é a mesma tecnologia da nova geração. Na verdade, não, no holodeck. Não é nem uma sala pequena, era. Eu pousei. Eles estavam numa sala e tinham os emissores holográficos levantados em volta deles, não estavam nem nas paredes, isso, era isso. Uma esfera. Então, né? Aí que acontece? Então, é que nem na nova geração, quando no holodeck, o chão, ele se move para dar a impressão de que você tá andando, né? Então, é para aproveitar todo o espaço ali dentro. Então, nesse ponto é igual da nova geração, essa coisa do chão, né? Então, assim, o que eu acho que ficaria melhor também num diálogo que pudesse ter, seria se os caras falassem, ó, não dá para usar muito nas naves normais da frota, porque consome muita energia, é absurdo, né, não sei o quê. Então isso aqui é muito experimental. Se tivesse algo assim, ou que nem a Roberto falou, vai que tem, né, no futuro, né, pra justificar, né. Porque vocês então. já estão desde o início do podcast, sempre dizendo assim, ah, mas não tem explicação pra isso, aí daqui a pouco vai lá e tem, sabe. É isso que eu tenho dito, assim, cara, tipo, assim, tem um terço da série que a gente já viu, sabe. Eu sei que a gente tá acostumado com episódios standalone, e eu gosto, particularmente, assim, eu gosto, sabe? Outro dia eu tava lendo, assim, alguém postou no Facebook, Sessão 31, uma reportagem, dizendo que essas séries serializadas mataram a televisão, sabe? E eu achei interessante, assim, ponto, assim, bem radical o texto, mas, enfim, é interessante, né? Porque o cara, ele falava assim, pô, eu gostava, sabe, de poder voltar para uma série que eu gosto e assistir um episódio, tipo Arquivo X, Voyager, sabe? E assim, nesse formato novo que a gente tá vendo, tu não pode. E tu nunca mais vai poder ter um Darmok, ter um Inner Light da vida, sabe? Mas olha, Arquivo X, ele era ao mesmo tempo as duas coisas, porque ele tinha os episódios de Monstro da Semana, que eram os episódios tal, e ele tinha os episódios da mitologia, que era serializado. Eu acho que eles estão misturando as duas coisas. É, como ó, Enterprise. Como jornada. Somente Enterprise, tipo, terceira, quarta temporada de Enterprise também. Muita gente fala da terceira, mas a quarta é bem assim, né? Essa questão dos arcos e tal. Então, não é muito diferente, assim. Eu gosto da parte ser serializada, pra falar a verdade, que nem os três filmes da série clássica que eu mais gosto, é um arco de três filmes, que você precisa um do outro. Então, eu não tenho problema. Não é questão de problema, a questão é só de característica, né? Eu realmente achei que esse, a Discovery em geral, e esse aqui, funcionou bem como um episódio ali que fecha em si mesmo, né? Apesar que ele tem suas consequências a serem desenvolvidas. Tiago, você ia falar? Mas todos os episódios de Discovery estão tendo um começo, um meio, fim. Não é tipo um flash da vida que não tem fim e fica pro próximo episódio, ou um Arrow, ou um Agentes da S.H.I.E.L.D. Não tá tão serializado assim, não. É, isso é legal. Tiago, você ia falar alguma coisa? Não, acho que assim, vocês fugiram um pouco do tema, mas eu concordo com vocês. A série não... as pessoas estão reclamando desse assunto, eu acho que desnecessariamente. A série, agora, avaliando só a Discovery, eu acho que ela tá fazendo um trabalho bem, independente de ser seriado, serializado ou não, você entendeu? Porque os episódios se fecham neles, mas ele deixa uma abertura pra próxima, entendeu? E só finalizando esse assunto do holodeck, isso não incomodou, eu acho que isso pode ser uma coisa que agregue se eles explorarem e falarem disso daqui pra frente. Então, só uma consideração que eu queria fazer sobre o holodeck é que eu, sinceramente, eu achei desnecessário, mas já que colocou, eu acho que eles podiam ter comentado, sabe, que é uma tecnologia nova, porque eu acho que teve a deixa. Quando o Lorca oferece, por exemplo, o posto lá pro Ash, ele fala, você acha que eu ia deixar você estar aqui e tal, se eu não fosse te oferecer um cargo? E eu acho que ele poderia, naquela hora, falar, você tá aqui, você acha que você estaria aqui nessa nova tecnologia que a gente tá testando, alguma coisa assim, entendeu? Então, acho que ele teve a deixa, e eles perderam essa deixa, e eu não sei se eles vão explicar isso depois. Eu particularmente duvido, sabe? Eu acho que eles não estão preocupados com isso, né? E, na verdade, em termos narrativos pra série, não tem porquê. Acaba sendo mais pra dar aquela pro fã, fã, fica tranquilo aí, tá? A gente acaba querendo muito isso, né? Mas eu acho que é mais porque a gente tem visto tantas coisas que não estão meio que ligando pra nada de visual antigo, né? Do que foi estabelecido, não só visual, mas de tecnologia, que pra mim é mais porque é mais uma, entendeu? Se fosse essa a primeira vez que os caras vêm com algo que não tem nada a ver com o canon, o problema é que toda hora tem, né? Cada episódio eles vão testando. Parece que eles querem, na verdade, isso mesmo. É testar a paciência de todo mundo, sabe? E ver todo mundo reclamando nas redes sociais. Eu não sei se é isso. De repente, uma estratégia de marketing mesmo. O que a gente vai violar no episódio que vem? Né? Mas uma coisa que me preocupa, agora, assim, é uma coisa que eu tava pensando hoje, que me preocupa. Por exemplo, eles estão falando que é canon, isso daí é o Universo Prime. Na verdade, digamos que aparece a Enterprise com aquela tecnologia da década de 60, agora, junta com essa. Cara, aí que os fãs novos que estão assistindo que não vão gostar mesmo, sabe? E não casa. Aí que não vai casar. Então, assim, com certeza a Enterprise que aparecer tem que ser uma Enterprise diferente. Não dá pra ser a mesma. Porque senão vai cagar a própria história deles, entendeu? Então, assim, eu ainda acredito que isso vai ser uma cabaça de uma linha temporal diferente. Porque não dá pra ser. Senão, se eles tentarem casar aquele design sessentista, que eles dizem que foi o século XXIII, vai cagar a própria história deles. É, sei lá, eu acho que o ideal era nem mostrar pra não ter essa conversa, sabe? Bom, nem mostrar. Mas eu duvido, Eles vão. Vão mostrar, óbvio que vão, né, cara? Mas eles vão mostrar, eles já estão comentando muito, já falaram do Spock, já falaram da Enterprise. Daqui a pouco vai sair um anúncio de um ator contratado pra fazer o Spock novo. É, cara, é que nem, tipo assim, no último episódio do Demolidor da Netflix, da primeira temporada, o que aconteceu? Ele vestiu o uniforme nas cenas finais do episódio. Eu tenho certeza que nas cenas finais... Certeza não, eu acho, né? Que eu não sou o Diário do Capitão que tem a certeza do futuro, né? Então só posso falar que eu acho. Eu acho que as cenas finais do último episódio dessa temporada de Discovery vai ser tipo isso, mostrar ou Kirk, ou Spock, ou a Enterprise, ou isso tudo aí. Entendeu? Vai ser algo assim, cara, né? Bem capaz. Uma coisa meio Trouble with Tribbles, tu acha? Quem sabe, né? Só que tudo modernizado, né? Tudo esquema Discovery, né? Provavelmente, né? Não, mas se for Trouble with Tribbles, vai ser a galera da Discovery na Enterprise. Não, acho que não. Acho que é nesse esquema. Ia ser bacana, eu ia gostar de ver. Eu ia adorar. É o ideal pra mim como fã, mas, né? Posso fazer uma observação pra você sobre esse episódio? É aquilo que todo mundo comentou aqui agora. Quando o pessoal da antigo entra dentro da Enterprise antiga, existe diálogos deles falando sobre a tecnologia, diálogos rápidos. Por exemplo, a hora que a Dax coloca o vestido e pega o tricorder, ela fala um diálogo tão curto, mas que explica tanta coisa. Ela fala e fala assim: nossa, eu adorava esse design sessentista do século XXIII. Cara, ela não fala bem sessentista. Ela não fala. Esse tipo design assim, clássico do século XXIII. Ela tá dentro da Enterprise. Ela fala uma frase que justifica aquele design. Então, assim, e faz casar. Então, assim, falta um pouco esses diálogos na Discovery. Então, assim, vamos esperar daqui pra frente como vai ser. Tá. Não é só. O ator vende. O O'Brien olhando o sistema duotrônico e falando: meu, isso é um sistema duotrônico, eu não sei o que fazer com isso. Ou então Enterprise, quando eles entram na Defiant. E a Defiant parece ser menos evoluída do que a NX-01, e eles olham abismados e falam: nossa, olha que fantástico isso aqui. O ator vende a brincadeira. É verdade. É tudo questão disso, né, cara? Próximo assunto, cara. O que eu queria comentar é já falar do Lorca, né? Porque grande parte do plot do episódio envolve ele, né? E uma coisa que eu achei muito legal é o seguinte, né? Queria comentar o lance do final. A gente vai falar de muita coisa. Mas eu me liguei, porque assim, a primeira vez que eu assisti eu pensei uma coisa. A segunda vez que eu vi eu já vi que era outra, né? Porque a primeira vez que eu vi, eu na minha ingenuidade de fã de Star Trek, né? Do Star Trek Prime, né? Eu achei, nossa, que legal, o Lorca ficou preocupado mesmo, né? Tipo, ele não vai atrás da almirante pra não desobedecer uma ordem. Pô, que legal, né? Aí depois, eu lembro que trocando ideia com o Fernando, cara, no Messenger, ele falou: não, peraí, o cara foi um filho da puta. Falei: não, cara. Aí quando eu vi de novo, caramba, eu fui enganado que nem um patinho mesmo, né? Na verdade, o cara, ele manipulou mundo pra todo mundo pensar que ele tá preocupado, porque na verdade ele tá tirando ele da reta, cara. Ele não quer perder a Discovery, né? Não. Então, ele viu uma oportunidade de mandar o Almirante pra uma missão perigosa e cruzou o dedo, vai que matam ela. Não, então. E é muito louco, uma coisa que eu queria comentar é o seguinte: o Lorca, eu sempre gostei dele desde a primeira vez que ele apareceu. Gostei dele como personagem, né? Não como capitão de Star Trek. Até o momento também não dá pra curtir ele tanto como capitão de Star Trek, porque o cara, né, muito dúbio pra isso, né? Mas, cara, nesse episódio aqui tem umas características nele que eu acho que redimem um pouco toda essa crueza dele, essa coisa, né? Que é, por exemplo, cara, a hora em que ele tá se cagando de medo, ele implora pra almirante: por favor, não tira a minha nave, cara. Sabe, acho que ali ele tá sendo sincero. Pelo menos durante aquele segundo que ele tá cagando de medo, ele tá sendo sincero, cara. Por favor, não tira a minha nave, né? O resto, aí é manipulação, é um monte de coisa, né, cara? Posso te falar? Posso te falar? Ele, ali, pra mim, ele ainda tava tentando manipular ela pelo lado pessoal. Não, ele não, não tava pedindo, veja, pelo não, amor não, de Deus. Não, não, ele, não, veja a, bem. A último minuto. Não, não, eu acho assim, dentro daquele discurso inteiro, é manipulativo pra cacete. Tudo aquele que ele fala ao redor é manipulativo quando ele fala, não, eu menti mesmo, me desculpa, não sei o quê. Mas quando ele fala, quando ele implora, não tira minha nave de mim, é assim, esse lance de implorar, isso é real, cara. Ele não quer perder essa porra dessa nave nem fudendo. Naquele momento, ela, ele achou que ela... Posso falar um negócio? É. Por mim, ele falou, não tira a nave de mim, porque senão eu vou ter que te matar. É na boa. Pra mim é isso, cara. Ele falou assim. Exatamente isso. Pra mim foi aquilo, cara, não tira essa nave de mim, pelo amor de Deus, senão você não vai sair da minha nave viva. Tipo, pra mim eu senti isso, cara. Isso foi a primeira vez que eu assisti, tá, Valdomiro? Não precisa assistir várias vezes, não, tá? É que você já fica na malícia aí. Eu fico esperando personagens de Star Trek agirem com personagens de Star Trek. Não, é que a gente consegue ter essa discussão porque o ator é muito bom. Não tem como falar, o ator é muito bom. E eu não tô falando isso por causa de Harry Potter, não. Por causa de outras coisas que ele fez, você vê que o cara realmente manda muito. Mas, Thiago, você acha que ele tentaria matar a Almirante dentro da Discovery? Porque foi um golpe de sorte essa coisa de que... Foi, entendeu? Mas eu tava pensando... Quando eu tava assistindo o episódio, a hora que eu vi que a mulher falou, tipo, ela vai tirar o comando dele, a hora que eu vi que ela falou isso, eu fiquei imaginando, puta, ele não vai deixar ela sair viva da nave, vai acontecer alguma coisa. Cara, ele eu fica não, com o phaser... Ele vai causar alguma coisa, algum efeito, pra poder fazer isso da nave, entendeu? Olha, eu também tive essa impressão. Eu também achei que se não fosse por isso, essa sorte dele, dela poder ir e ser pega, né? Eu achei que realmente ela ia simplesmente aparecer morta, tipo, surpresa, olha, morreu. Caiu no colo pra ele o Sarek ter se fudido. Caiu no colo. Quando caiu no colo, ele ficou tranquilo. Você pode ver que ele tá, tipo, tranquilo. Porque eu ele achei já sabia que ele ia fazer alguma coisa no shuttle dela. Eu achei que ele ia fazer alguma maldade, tipo assim, pro shuttle explodir, alguma parada dessa, sabe? Uhum. Mas o cruzador dela, ao invés de matá-la dentro da nave. Mas aí não precisava, porque o Sarek não, o Lorca mesmo disse, os Klingons nunca fazem convite. Tipo, o Lorca já sabia que era da cagada, então a hora que ele viu isso, ele falou, meu, ele não deixou ela levar, o que ele falou? Eu vou fazer a Almirante levar uma delegação pequena. Cara, é a Almirante, ela tinha que ir com a porra do Destroyer dela, com o cruzador dela. É claro, ela tinha que estar lá com o cruzador dela pra se dar merda. E outra coisa, o Sarek também é louco de ir naquela missão só com um attaché com mas, ele. Não, mas o problema é que o Sarek é diplomata, é diferente do Almirante. E é uma missão secreta, então podia ir. Mas o problema é que a Almirante, ela não devia. Ela não jamais tinha que ter deixado o seu cruzador. Ela tinha que ter ido com o cruzador, não com. Meu, olha que o Lorca falou, não, vai com a nave pequenininha, porque é certeza que você vai se fuder mesmo. Mas, gente, nós não mandamos um oficial importante. Sempre que iam mandar o embaixador na série clássica, a Enterprise que levava, pra ter certeza que alguém ia cuidar do corpo do embaixador. Cara, mas ó, eu assisti o episódio e em nenhum momento eu achei que o Lorca ia querer matar. Tá, Almirante, cara. Eu pensei, não, ele não é capaz disso, apesar dele ser... Não, eu, cara... Você tá muito, muito inocente. Cara, você tá inocentinho demais. Eu tô muito... Eu tenho que parar de assistir Star Trek tradicional. Tem que começar a ver só isso aqui mesmo, cara. Não. Porque, olha, eu fico esperando o melhor desses caras. Tem que ver Game of Thrones. Não, eu assisto Game of Thrones. É que quando eu vejo Star Trek, minha mente dá um switch, que eu desligo a parte, sabe, essa malícia toda que eu vejo em qualquer outra coisa, e eu penso, não, esses caras vão agir como oficiais da Frota Estelar. E, posso nossa, te falar, cara, posso te falar quando a malícia começou. No House of Cards eu sou fã de House of Cards, cara. Nossa. Mas esperar um. Meu, tipo assim, eu pensei, se eu fosse esperar do Lorca a mesma coisa que o Frank Underwood lá do House of Cards, cara, porra, então isso é o que eu tô pensando agora. Eu tenho que esperar ele ser o Frank Underwood mesmo. É isso, né? Ele é o Frank aqui, cara. Sim. Sim, mas... ele é. Puta mas que pariu. Mas eu peguei o Lorca. Hora que o Lorca, a Almirante estava lá questionando ele, né? Não, porque eu li os seus relatórios, tudo. O Lorca ganhou ali, que ali ela tava querendo já tirar o comando dele, pelas cagadas que ele tava fazendo. Não, tanto é que ele faz uma cara de, né? Tipo assim, puta, não acredito que ela tá vindo aí. Tipo, que ele vai fazer? Ele já muda o ritmo da conversa. Ele já puxa o champanhe, já, tipo, vamos aí fazer um remember, minha querida. Aí toca aquela música. Aí toca aquela musiquinha de cassino fuleira dentro do alojamento dele. Filme pornô mesmo. Música de filme pornô, ele começa a rolar ali. Mas posso fazer um elogio? Eles deviam ter colocado um Barry Manilow, alguma coisa assim. Posso fazer um elogio? Barry White. É, a cena. sexo, todo mundo sabe que eles transaram ali. Mas em nenhum momento precisou mostrar ninguém pelado, ninguém se beijando, peitinho pra fora e pra dante HBO. Cara, eu gosto de cenas assim, que tipo, levam a entender, fica tudo bem claro, mas não precisa ser explícito. Eu acho que Discovery cumpriu esse papel nessa cena. Aliás, essa cena, ela tem uma... A cena em que ela acorda, são detalhes que são adicionados na história pra vários personagens, inclusive pro Lorca, né? É, quando ela passa a mão naquelas cicatrizes que ele tem nas costas. É nesse momento que ele pega o phaser até. Isso. Mas assim, é legal do Lorca, cara, a cada episódio, pelo menos nesse aqui foi bastante, acrescentando essas coisas sobre ele, né? Tipo, você fica cada vez mais, caramba, quem é esse cara? Vários mistérios, né? É muito legal isso aí. Sim, e aí depois eu queria até comentar com vocês no final, a gente sabe que quando eles tentaram deixar uma protagonista não sendo o capitão, deu errado. Eu acho que talvez correu o risco nesse episódio, porque eles agregaram tanto a história do Lorca, não sei vocês, mas o Lorca ficou com uma história tão foda que todo mundo quer ver essa história, sabe? E o ator é um ator foda pra caralho, que eu acho que eu acho que a história dele vai sobrepor a história de todo mundo no final das contas. É, eu até acho, cara, que pros caras quererem, se for pra matar o Lorca no fim da temporada ou em breve, eu acho que vai ser uma perda enorme, porque ele com certeza é o melhor personagem da série, ele é disparado pra mim o melhor personagem da série, né, cara? Existe muito canal americano especulando que eles estão criando o vilão da série, que o Lorca eventualmente se tornará o vilão da série. Que talvez seja o Garth Dizar, né? Muitas teorias levam a ele ser o Garth Dizar. Essa é uma pergunta pro oráculo do amanhã. Oráculo do amanhã. Garth pode ser um diminutivo de Gabriel? Olha aí, ó. Gabriel, Garth. E aí? Diz aí, vai ter que falar agora aqui, hein? Vamos lá. Agora? Eu vou estudar melhor essa teoria, vou ver as datas da série Star Trek, aí depois eu falo alguma coisa sobre isso. Porque é uma teoria que eu gostei pra caralho, viu? É uma coisa que pode fazer algum tal sentido. Sabe por quê? Posso falar agora, baseando nessa teoria? Se essa série vai ter mais temporadas, a gente sabe que o Kirk e o Spock se conhecem. Aonde o Kirk e o Spock se conhecem? Numa missão de batalha com a porra do capitão, que é esse capitão aí que você acabou de falar, que eu sempre esqueço. Ah, Fitz Garth. Garth Dizar. Então, como é que é? E o Garth? O Garth. Garth Dizar, ele. Ele mesmo. Eles se conhecem, de acordo com o Kirk, eles se tornam irmãos em Axanar. E isso mostra no episódio dos Deus Destroem, que é o episódio do Garth. Então o Lorca pode ser esse capitão. É por isso que o nome do que o Fernando falou, que o nome desse cara não tava na tela. É porque ele vai se tornar o cara. Olha aí, porra, que teoria foda. Vou escrever sobre essa teoria. E se você lembrar, o Garth Dizar gostava de usar o uniforme azul, né? Isso, então, exatamente. Então, quer dizer, sabe quando isso vai ser confirmado? Se a gente vê algum tipo de coroa prateada nos quartos dele, cara, nos aposentos, aí já era. Ou então se a gente descobrir que ele nasceu num planeta chamado Izar, né? Olha aí, da onde que ele é? Posso falar uma coisa? Qual que é o nome do episódio que ele fala lá? O contexto é para reis. Contexto é para reis. Ele é um rei. Ele se acha ele um já, rei. Ele já se acha um rei. É verdade. Caraca, mano. Cara. Olha isso. Caraca. Gostei, caramba, é verdade. Mano, a gente tá brisando tanto assim sem fumar maconha. Ah, peraí. Falando em maconha, boa. Vamos puxar agora a cena do Stamets, certo? Porque, cara, eu adorei o Stamets. Boa lembrança. O Stamets nessa vibe hippie anos 60, cara. O cara parece que tá viajando, assim, né? Cara, e tem outras teorias sobre isso. Dizem que esse Stamets já é o Stamets do espelho, né? Porque ele parece outro cara. Ah, ele... sim. E vocês viram After Track? Ele é outra pessoa. Eu não vi. O que que falam lá? Não. After Track tem uma pequena cena do próximo episódio, mostra que tá todo mundo percebendo que ele tá diferente. Cara... Mas posso falar uma coisa pra vocês? Falando do Stamet mesmo, ficou bem claro que o Stamet é o navegador da Discovery. Eles não usam mais a dobra espacial. O Stamet mesmo foi lá e eu não me preocupo mais com as agulhas. Mas isso ele já falou, tá na cara, isso aí é normal. Tanto é que ele fala, depois mas... das agulhas e tal, depois é de boa, sei lá, um bagulho assim. Sim. Já tá na cara, e aí, tá acostumado. E... emendando isso, emendando o que o Fernando falou, com o trailer, que assim, mostraram muito já do próximo episódio. Na minha visão, o Stamets tá se tornando tipo um tardígrado. Não que ele vai se tornar um bicho. Mas sabe que nem aquele filme que o cara se torna um monstro? Eu acho que ele tá o viajando. Não. Eu acho que não é essa pegada. Não, ele não vai se transformar no Não é que ele vai se transformar no tardígrado. Ele vai fazer as viagens sozinho. Ah, tá. Ou ele vai conseguir fazer as viagens sozinho. E se ele se tornar o viajante lá da nova geração, hein? Pode ser também. É não um viajante, mas eu acho que ele vai começar a fazer as viagens sem a Discovery, entendeu? Então, o viajante andava pelos esporos. É, olha aí, ó. Daí já é uma explicação aí, ó. Quem gente, sabe? Que louco. Você tá ficando muito louco, assim, ó, sério. Não, então. Eu vou pegar alguma coisa pra acompanhar vocês, porque tá legal. Pega lá um baseado lá, aliás, entra na vibe. Já que eu comentei sobre o After Track, não fui eu que percebi, foi o Sidney, ele me mandou, mas no primeiro episódio do After Track, ali ele tem uns props atrás dele, né, o apresentador. Tinha um pin. No outro episódio, tinha coisa de uns 5 pins. Se você olhar esse episódio, tem uns 20 pingos espalhados por ali. Eu acho que até a próxima temporada só vai ter pingo. Que não vai ser uma grande perda, né? Yes. Melhor que os caras do After Track, né? Mas só uma coisa pra finalizar. É legal que eu vejo as críticas, tá todo mundo criticando até o After Track, cara. Todo mundo metendo o cara. Todo mundo mete o pau nessa. Foda, até isso, cara. Cara, até quem assiste. Nosso apresentador super simpático. Achei eles todos engraçadinhos. Acho tudo legal. Eu acho esse apresentador um saco, cara. Um saco. Não tá de bater a cabeça dele naquela mesa lá, cara. Nossa, o cara é um puxa-saco. Não, eu detesto aquele apresentador, cara. Muita. Aliás, vocês viram que o cara que fez o design dos Klingons tava lá se justificando? Não vi, nem quero ver. Pô, esse tava lá, e ele falou no After Track, no último que teve, e ele falou que tirou os cabelos dos Klingons, que era pra poder mostrar melhor a testa coisa vindo até atrás. Ah, porque isso daí é muito necessário mesmo, né? Tá certo. Super relevante. Meu Deus, sempre como é que quis a gente ver a testa com toda. Klingons até hoje, sim. Falou que ele tinha dinheiro e eles vivem falando que foi o Brian Fuller que quis aquele visual. Toda vez que eles falam, eles falam o nome do Brian Fuller. Não tá pra lá pra se defender, né? O Brian Fuller dizendo isso. É, agora o Brian Fuller não tá dando uma na mídia, não tá falando nada. Ó, agora só uma coisa que eu queria comentar sobre esse lance do Stamets, continuando aí. Quando a Michael fala do plano dela, que ela quer fazer um boost neural dela lá pra alcançar o Catra do Sarek e tal, é curioso que o Stamets fala assim, tipo, que ele fala mais ou menos do Catra, ah, nossa, interessante esse negócio de Catra, né? Tipo uma super estrada não mapeada conectando toda a consciência e vida, né? Eu pensei, meu, é a explicação da força de Star Wars quase esse negócio, né? O Catra tá virando isso, entendeu? Tá meio mágico o negócio já, né? É como se os esporos no que eles têm aí fossem, eu já vi gente tipo, meio que comparando os esporos ao midichlorian, né, por aí na internet, né? Então, assim, eu fico na dúvida se eu curto essas explicações, mas no final das contas, mais uma vez aquela coisa do ator, sabe, entregar o Stamets nessa cena, eu achei ele fantástico, né? Esse diálogo todo é engraçado, o Lorca olhando pra ele quando ele faz aquele né, que vai explodir a nave se a nave for. Meu, é muito legal. O timing de humor dessa cena eu achei praticamente perfeito, assim. Né? Então. Não, a cena foi bem. A cena tá bem escrita, mas aí mais um motivo pro motor de esporos não funcionar. Porque você não pode entrar na porra de uma nebulosa porque explode. Então não adianta, tem que ser um motor de dobra. Tá vendo? Mais um motivo pro motor de dobra não funcionar. Não, mas, cara, eu acho que os esporos, na verdade, eu comparo isso com Star Wars. O esporos é a velocidade de roteiro da velocidade de Star Wars, entendeu? Aquele tubo que eles viajam, o subespaço, é a velocidade de esporos. É a mesma coisa, velocidade de roteiro. Chega lá quando precisa. É isso. Ah, mas beleza. Até aí o JJ chegou de Klingon à Terra em 5 segundos em dobra 4, então foda-se. Ah, ele pegou aquelas correntes subespaciais lá que no filme 5 lá também, né? Isso. Não, vamos parar de falar desse filme, tá, porque eu assisti de novo ontem o trecho e eu vi mais um erro. Eu não quero falar mais sobre isso. Essa merda. Vamos falar outra coisa. Ó. Eu queria falar do seguinte, ó, a gente falou do Lorca, né, as intenções dele, e uma coisa interessante nesse episódio é que ele brinca com todo mundo. Ele, tudo ele faz, sabe, ele tá manipulando a todos. Uma coisa muito muito importante é quando a Michael, no final, fala assim, obrigado, tal, sabe aquela hora que ela fala que ele é homem, sei lá, ela fala assim, obrigado por deixar ele lá, salvar o Sarek, ele fala, não, não fiz por ele, fiz por você. Então, quer dizer, é muito louco, não, e isso diz muita coisa sobre o plot inteiro, isso aí não foi jogado, porque o Lorca, ele só vai lá desobedecer as ordens daquele almirante, acho que é Toral, ou Teral lá, o Vulcano Negro, né, ele só obedece as ordens dele, porque, e só vai lá buscar o Sarek, e ele fala assim, tipo, não, não, eu tenho que ir lá, porque se ele morrer, as nossas chances de paz, e eu assim, assistindo o episódio a primeira vez, nossa, que legal, o cara preocupado com paz, porra nenhuma, meu amigo, na verdade ele tava preocupado, porque o Sarek ter dado esse com esse piripaque no Sarek, a Michael sofreu, tanto é que na enfermaria, ele pergunta pro doutor, ou melhor, pergunta pra ela, ah, então quando ele acontece isso, você sofre, alguma coisa assim, né, você sente, né, ele precisa da Michael, pra ele ter a Michael ali, ela tem que salvar a porra do Sarek na cabeça dele, esse Sarek tem que estar salvo, senão como é que ela vai virar minha oficial de ciências? Sim. Preciso dela, né? E só posso falar mais uma coisa? Posso falar mais uma coisa? Ele só fez esse favor pra ela, que, tipo, quando você faz favor pra bandido, que você faz e tá fodido o resto da vida, eu acho que ele só fez esse favor pra ela, tipo, nesse sentido. Tipo, agora você tá não, me devendo. Acho não, não é acho. Certeza, né? Cara. A primeira vez, ó, tipo assim, a primeira vez eu assisti o episódio Inocente, achando que eu tava vendo, tipo, Nova Geração, entendeu? Aí, na segunda, eu já tava, que nem a Roberta falou, assiste como se fosse House of Cards, entendeu? Aí comecei a captar, tipo, é totalmente, quer dizer, ele usou a Michael, ele tá usando todo mundo, ele consegue, o lance na última cena dele tá com o phaser na cintura, é como se fosse ele sem a máscara, ele é assim, ele é o tempo todo no alerta, sabe, e a todo momento, né? Eu não tinha me dado conta desse tomar lá da cá com a Michael, com o lance do Sarek, mas eu só não entendo por que dele precisar tanto da Michael, porque tipo assim, ela pode ser super inteligente e tudo mais, mas ela não tem nenhuma habilidade especial, não, vocês já se ligaram? Não, não, mas aí, mas aí, Roberta... Ele já tinha visto alguma coisa nela antes dela vir pra nada. Então, isso aí, Roberta, isso aí pra mim, que você falou, já aponta pra um defeito da série até o momento, que a gente já discutiu em outros podcasts, que é eles colocarem que a Michael é fodona, mas a gente nunca sabe por que ela é fodona, entendeu? Todo mundo fala, o Saru falou que é a mais esperta, mais inteligente que ele já serviu, Nego fala que ela é a foda, é vendido pra gente que ela é a fodona, né? O Lorca faz de tudo pra ter ela na nave e tal. Isso já é um defeito da série desde o início, né? Talvez eles comecem agora que a série que parece que tá tomando rumo, não sei, talvez comece a ficar mais crível essa coisa dela ser tão especial, né? Sim. Sei lá. Posso dar um ou? Vai lá. Ou o Lorca. Não vai falar do meu canal, não, tá? Mas ou ele trata. Mas aquilo que falou, ou ele trata, tipo, é tipo, ele é o bandido e as pessoas. E ele é o porquê? Porque ele trata e faz as pessoas morrerem por ele. Você entendeu? Que nem quando a primeira oficial dele lá. Profissional não, a chefe de segurança vai lá e morre daquela maneira escrota, ele faz as pessoas trabalharem pra ele dessa maneira. Sim. Pode ser por isso, entendeu? Não é que ele é foda, ele tá trabalhando talvez uma pessoa que ele acha que é fraca pra morrer por ele. Eu vi isso, entendeu? Nesse episódio. Mas minha pergunta seria, por que não, por que se dá ao trabalho de correr essa milha extra se qualquer outra pessoa poderia fazer isso, entendeu? Tipo assim, ele poderia dar o... Mas eu acho, Roberta, que é o seguinte, na minha opinião, pelo que fica claro pra mim naquele Context is for Kings, quando ele fala que contexto é para reis, é tipo assim, eu preciso dela porque ela, pra desobedecer a ordem da frota que nem eu, é fácil, eu preciso de alguém assim que nem eu. Acho que ele enxerga um pouco dele nela, talvez. Entendeu? Que ela tem a coragem e a inteligência também suficiente. Que ele deve saber, ela é mais inteligente do que eu, né? Mas ela tem essa característica que nem a minha, que é de dar um foda-se se precisar. Eu acho que tem a ver com isso. Pode ser. Não, ele sem dúvida, ele vê alguma coisa na Michael que a Frota Estelar não vê, né? Que a própria Georgiou viu. Posso elogiar uma cena, já que você comentou do Almirante, agora do Almirante Vulcano conversando com ele? Não sei se vocês repararam, quando a Almirante chega na nave dele e fala que o Vulcano quase teve um chilique, na cena que o Vulcano está conversando com o Sarek, não sei se vocês perceberam, ele pisca de uma maneira como se ele estivesse muito puto. Ele não tá normal. Então, assim, eu reparei nisso. Ele tá com uma pessoa muito nervosa, muito inquieta. Quando com adrenalina, a gente começa a ter umas reações muito estranhas. E aí ele começou a ter essas reações também. Então, tipo assim, talvez o Almirante sabia, era pra deixar. Por isso que o Almirante falou, não é pra você ir pra lá. Talvez era pra deixar mesmo o cara morrer. Porque ele começa, ele pisca, a hora que o Lorca fala, eu vou lá resgatar, ele começa a piscar de uma maneira muito foda. É uma parada. Tu acha que de repente esse é um almirante, então também podia ser um extremista da lógica? Você sabe que eu vi uma teoria sobre isso esses dias? De que talvez isso que o Thiago falou, talvez esse cara não queria que fosse por causa disso mesmo. Né? Mas eu, particularmente, não acho isso, tá, Thiago? Eu acho que ele só ficou que nem meio assim, vamos supor, inquieto, por estar sendo desobedecido pelo Lorca, que ele sabe que o Lorca faz coisas que ninguém aprova, ou sei lá, né? Então, eu acho que é mais isso. Mas eu vi teorias sobre isso, sim, entendeu? Sim, a teoria do Geraldo do Capitão, hein? Mostrando pra vocês. Puta que pariu, né, cara? Ó, uma coisa que eu queria comentar, que eu queria elogiar também, aquele falando sobre essa viagem meio astral da Michael, né? Me lembrou muito esse lance meio Doutor Estranho, assim, né, cara? Quando a Tilly coloca aquele propzinho no rosto dela, vocês repararam que são os pontos de pressão de Mind Meld, né? Que fica no lado esquerdo do rosto, sim, dela. Eu achei bem... Sim, eu percebi. Esse cuidado eu achei legal, cara. Eles tiveram cuidado com o detalhe aqui, né? Muito bacana. Isso aí é bacana. E agora, já que você elogiou, eu vou criticar. O universo mostrado em Discovery, tudo, o espaço, quando eu digo o vazio, as galáxias, a estrela, cara, tá muito Guardiões da Galáxia, não sei se vocês perceberam, tudo muito colorido, não, pera aí, tudo muito brilhante. Por outro lado, Thiago, assim, quando o espaço de Star Trek, vamos colocar a assim... fronteira final? É essa daí. Essa que os caras bold ligou normalmente. Tradição ter nebulosas espalhadas, né? É que aqui, eu sei que você tá dizendo que a nebulosa é demais. É tipo, acho que a série é Disco. Os caras levaram o Disco a série. É colorido, faltou um globo ali, né? Tipo, então... Mas eu gostei dessa diferença. Eu acho que nessa parte visual, eu vi gente criticando isso, eu não critico isso. Eu acho que isso aí é bacana. Tem que ser bonito visualmente. Cara, isso é pra ver em HD, cara. Isso é a primeira vez que os caras fazem uma série assim pra ver no full HD extremo, assim, que nem é Discovery. Então pra mim tá ótimo. Sabe que essa uma coisa que eu não comentei no primeiro episódio e foi uma falha e vou aproveitar para comentar aqui. O sistema binário, eu achei um negócio incrível, achei lindo, achei aquela cena da Michael andando no espaço, achei um negócio assim, ó, espetacular para deixar em loop, sabe? Ela aparecendo assim, aquela roupa espacial, aquele traje espacial dela e depois as estrelas binárias, achei tudo incrível. Agora, essa nebulosa eu também achei, tipo assim, surreal mesmo. Assim, eu não gostei mesmo. Não gostei. Eu gostei. Concordo com você. Eu não tive problema. Achei ela muito, tipo, sei lá, ela é... Disco! É disco! Disco. É total disco. Eu achei ela um pouco coloridinha demais também, pô. É que, na verdade, a grande questão é que, por todas as fotos que a gente vê de Hubble e a porra toda, é que a gente vê que essas nebulosas, elas são justamente poeira espacial, sabe? E nessas cenas que a gente viu, ela não era poeira, tipo, parecia que eram coisas, que tinham objetos brilhantes, sabe? Parecia que tinha umas lâmpadas soltas, assim, no espaço. Ah, eu me senti na década de 70 numa boate, fumando maconha, sabe? Aquela loucura, sabe? Infelizmente, não participei dessa época, eu gostaria de ter estado por lá, mas não. Ó, você e o Stamets, né? O diário do capitão, além de ver o futuro, vê o passado também. Olha aí. Agora, uma coisa que eu queria comentar também, sobre esse lance da Michael, né, tentando atingir a mente do Sarek. Uma coisa que eu achei muito louca, viagem, mas eu gostei, que é coisa nova também, é dela conseguir fazer um mind meld já dentro da mente. Ela coloca os pontos de pressão naquela figura do Sarek que tá na mente dele. Ela faz o mind meld por dentro da mente. Isso é uma coisa muito louca, né? É mesmo. Inception total, não, sim, tinha me ligado. Total, total. É, isso eu achei. Eu achei muita viagem isso, pra ser sincero. Eu fiquei meio confusa. Tipo, como que ela consegue fazer isso? Então, eu também achei mó viagem, mas essa foi uma viagem que eu achei legal. Falei, meu, eu gostei desse episódio, eu acho que ele é muito psicodélico. Esse episódio é meio psicodélico, nessas cores, nessas ideias. Meu, filme de Kung Fu dos anos 70, sabe? Cara, esse episódio é muito louco. Assim, ele é viajado demais, né, cara? Acho que ele é bom. Ele é um episódio bom pra provar com entorpecentes, hein? Com a galera que curte, né? Deve ser legal. Mas ela fazendo os pontos de pressão, eu acho que ela tá meio que usando o Mr. Chakra, o Chakra, ai, caralho, Chakra. Do Sarek, você entendeu? Do Sarek. Eu acho que como ela. Como ele que chamou ela, então eu ali eu não me preocupei muito, não. Mas eu até achei a cena bacana. É, legal, cara. É loucura, né, cara? É loucura, mas é legal. Mas que foi psicodélico, foi. Não, total. Tudo. Total. O nego aqui tá numa vibe louca mesmo, né? Please do not address this unit in that manner. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando e que agora eu tô meio confusa? Porque pra mim, a primeira vez que eu assisti ficou muito claro, só que eu não entendi muito bem como que foi. Só que aquela cena, no final, quando a Almirante, ela chega lá nos Klingons e eles atacam os caras lá, os seguranças que estavam com ela, sei lá. E aí ela vai e pega o phaser dela pra atirar e o phaser não funciona. E eu fiquei imaginando que no final, tanto que a primeira vez que eu vi esse episódio de Discovery, quando apareceu o Lorca no final, aí apareceu ele olhando assim, olhando pro espaço, e apareceu o phaser na parte de trás do bolso, assim, da calça dele de trás. Pra mim, ficou muito claro que ele trocou o phaser dela, sabe? Pra um que não funcionava, pra ela ser pega ou ser morta ou alguma coisa assim. Caramba, eu não pensei nisso, não. Eu achei que ela não tinha pensado. Caramba, que porra, vou ver a cena agora. Não, eu vou colocar agora pra ver. Não, pera aí, eu vou colocar agora isso aqui. Não, cara. Vou ver a cena também. Gente, não, eu vou rever esse episódio. Caramba, cara. Mas na verdade, quando eu vi essa cena, eu mais achei que, na verdade, quando ela viu, ela não tinha mais o porquê atirar. Por isso que ela não atirou. É o que eu pensei. Ela, tipo assim... Ela vira pra trás e ela faz um gesto de que vai atirar, só que aí não atira. E ela olha pra baixo, tipo, deu ruim, alguma coisa não funcionou aqui. Então eu achei que não tivesse funcionado e que ele sabotou ela. Nossa, mas pode faz ser. Muito sentido, assim, cara. Agora, faz total sentido. Mas vamos já falar dessa cena, já que você comentou. Eu achei muito erro mesmo, Discovery, peraí, eu tô escrevendo aqui. Eu achei bem erro, por exemplo, almirante ir numa nave auxiliar, tipo, ele mandou ela mesmo pra se fuder, assim, entendeu? Vai só com dois caras, porque se der errado, dois caras ali pra tomar naquele lugar. E assim, dois red shirts, foi o que aconteceu. Né? Dois red shirts, que eu achei isso bacana. Dois camisetas vermelhas morrendo, né? Mas aí, uma crítica que eu tenho pra fazer, por exemplo, você é almirante da Frota Estelar e você está indo para uma missão de diplomata. Essa missão, por acaso, por incrível que pareça, falhou. Foi o que aconteceu. Desculpa, eu vou verificar agora a cena para ver se falhou ou não falhou. Mas se eu sou capturado ali naquela situação, eu tinha pegado o phaser e tinha dado um tiro na minha cara. Na boa. Eu falei assim, lógico, cara, eu sou almirante. Eu tô com segredos. Eu colocava o phaser na minha cara e falei, cara, você não vai me pegar. Ou você se afasta ou eu dou um tiro. Mas olha só, isso que eu acabei de rever a cena aqui, o que a Ana falou, parece muito isso. Quando ela vai atirar, já vem o Klingon desarmar ela também, sabe? Pode ser que ela tenha tentado atirar e não conseguiu também. Mas ela não tinha mais como colocar na cabeça, que nem você falou. Porque foi muito rápido, a hora que ela levantou, veio um Klingon já na sequência atirar dela, entendeu? Então nesse caso aqui eu acho que é ok, sabe? Mas essa coisa também de sair se matando é uma coisa meio de sessão 31, né? Isso daí o Sloan é que tem na língua, sei lá, na boca, uma paradinha que ele vai lá e morde e já se mata, né? Não é muito. Tipo um cianureto lá, né? Que aqueles espiões. Mas eu concordo, acho que eu teria feito a mesma coisa. Teria, pelo menos. Eu acho que eu teria tentado me matar. Olha, eu não teria tentado me matar, mas eu matava o puto. Já que eu vou morrer. Eu matava um. Eu não tentaria me matar, não. Eu matava um, pelo menos. Ah, não. Eu revi a cena. Na verdade, olha que legal. Ela pega o phaser não tá pra matar. O phaser tá pra tonteio. Ela bota a mão em cima pra trocar pra matar. E aí mostra os anciões caindo no chão. Aí quando volta pra ela, ela tá meio perdida, aí o Klingon tira a arma da mão dela. Ela fica bem perdida, depois vocês podem reparar nisso. Ela, tipo assim, ela foi pegada mesmo despreparada. Mas eu teria me dado um tiro fácil, eu não teria nem pestanejado. Não ia me levar vivo nem fudendo. Você tá louco pra se matar, fala logo, você é suicida. Não, eu sou totalmente contra isso. Mas na guerra, é aquilo que o Lorca falou, na guerra não é você, na guerra é o conjunto. É verdade. Ó, deixa eu só... A única coisa que eu fiquei pensando, e eu queria saber a opinião de vocês, vocês não acham que esse território neutro... eu cheguei a trocar essa ideia com a Roberta até, em off. Não teria que ter, tipo, esses anciões de Cancri 4, né? Pô, só tem três anciões e não tem, tipo, nenhum segurança desse planeta. Não precisa ser Klingon nem da Federação, tá? Não deveria ser eles deveriam armar um lugar ali mais seguro pra que coisas como essa não aconteçam? Ah, mas é, esse que é o problema. Fala, Fernando. Ah, eu ia falar que esse que é o problema de você deixar os vulcanos marcar o lugar das reuniões. É pacifista, é foda. Pacifista nada, cara. Esses são os vulcanos da época Vulcan Hello, cara. Esses caras aí acho que seriam mais... Ele chegou atirando, então, sei lá, eu achei só isso no episódio. Mas deixa a Rebeca falar que ela tava falando. Ah, manda bala aí, Rebeca, manda bala. Ah, então, mas se você quer promover a paz, né? Você não vai entrar numa sala cheia de armas. Os vulcanos pensam certo, agem errado, mas pensam certo, né? Tipo, vamos promover aonde nada aconteça, que ninguém leve armas, que as pessoas que estejam promovendo o nosso encontro sejam extremamente passivas. Isso, e antes da reunião todo mundo dá as mãos e canta Hakuna Matata. Cara, não deu certo. Mas isso que a Rebeca falou tem uma certa lógica, porque assim, se eles estão promovendo alguma coisa, a hora que, se você tá promovendo um encontro de só todo mundo se matando, eles já entram na sala, já tem dois Klingons armados, entendeu? Tipo, e ela entra de boa. Eu achei isso meio um encontro que já, tipo, realmente estava afardado a falhar. E uma outra coisa que eu queria observar: eles botaram mais alienígenas que a gente nunca ouviu falar nessa porra. Cara, gostava de mostrar um alienígena que a gente já conhecia, morrendo ali atrás, sabe assim? Tipo, não, seria tão mais legal. Não, eu sei, mas eu não vejo problemas com isso, não, cara. Eu não vejo mesmo. Isso aí pra mim não é muito. É porque eles morreram, né? É. Tipo assim. Legal de ver. Eu também tô achando que tá demorando pra aparecer, sei lá, um Telarita, um Andoriano, pelo menos, que é bem famoso e tal. Mas eu acho que, sei lá, cara, é começo da série. Eu acho que eles vão começar a trazer elementos mais Trek com o tempo, conforme o tempo vai passando, assim, sabe? Eu tô preferindo que eles apareçam alienígenas que a gente nunca viu. Do que zoar o cânone, né? Pensando bem, melhor continuar como tá mesmo. Tá? É, mas só que a gente... Já vão chegar aí tudo roxo, vão vir... Mas os andorianos, a gente sabe que poderiam estar tranquilamente na ponte da nave, sabe? Inclusive, eu lembro que teve até uma foto de teste de maquiagem, era uma testa andoriana. Tava até meio laranja, talvez antes de pintar pra azul, né? Uma coisa assim, né? Sim. Ah, os andorianos vão ficar careca. Então eles queriam mudar a cor dos andorianos, né? Pra, em vez de azul, laranja, olha aí. Roxo, né? O andoriano roxo. Isso é muito louco, hein? Sei lá. É como se fosse o negro na sociedade deles, né? Em vez de ser azul, é tipo roxo. Ia ser muito louco. Cara, eu ia aceitar. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar é sobre como ficou legal aquela variedade étnica de vulcanos em Vulcano, lá quando na memória do Sarek lá. Pô, muito legal uns vulcanos japoneses, vulcanos de todos os tipos, cara. Achei bem legal, né? A gente nunca tinha visto isso, né? Não, já. Não nessa escala, mas já tinha visto. Vulcano meio oriental e tal. No Star Trek 3 aparece até um pouquinho e tal. Mas, assim, nessa escala, realmente eu acho que é a primeira vez, cara. Talvez nos filmes do Abrams, é que eu não lembro. Faz tempo que eu não vejo. Mas é realmente... Não sei, mas é... Vulcano... Mas... Tem vários vulcanos orientais no Star Trek 3. Não é poucos, não. Tem aquela que eu, parece... pode falar. Cara. Afro? Alguém viu Afro? Eu não vi. Cara, eu não tô lembrado. Ah, só o Almirante lá. Era um... Afro, já tá bom de Vulcano. Aliás, eu gostei da interpretação desse almirante, cara. Ele parece, sabe, aquele cara, tipo, lógico, centrado mesmo. Isso eu achei legal. Né? Sim, isso foi, a interpretação dele tava boa mesmo. Galera, é o seguinte, ó. Acho que vale a pena a gente já partir pra considerações finais agora, né? A gente já falou de bastante coisa, a não ser que alguém queira trazer algo. Duas coisas. Eles confirmaram a segunda temporada. O que vocês acharam disso? Então, eles confirmaram a segunda temporada, mas tem muita gente especulando se eles vão conseguir manter o orçamento da série tão alto. Se eles não confirmaram, mas vai ter um corte sério de orçamento. Tomara! Tomara. Isso faz bem pra Star Trek. Sim, a minha visão deles já anunciaram uma segunda temporada antes mesmo de coisa é a mesma a jogada que usaram no JJ, sabe? Logo, tipo, eles antes de acabar já fala que vai ter uma continuação pra falar que eles estão tranquilos com o que eles estão fazendo, sabe? Pra mim ainda continua sendo jogada. A segunda coisa que eu queria jogar aqui em pauta era esse espaço que eles vão ter entre... Tipo, mano, eu tô achando isso muito merda, sabe? Eles vão parar os episódios e vão voltar só em janeiro. Isso eu tô achando muito merda. O que vocês acham? Não, isso aí não é nada, cara. Isso aí é mid-season. Toda série tem esses... Toda série não, mas... eu acho normal também. É normal, isso aí é de boa. É que você tá ansioso pra ver episódio. Calma, Diário do Capitão. Você tá vendo o futuro já aí, pô. Tá ansioso por quê? Eu acho normal. O que você acha? Assim, pro estilo Netflix não é normal, porque eles soltam uma série... coisa, mas pro estilo televisão americana, é normal eles darem uma parada de um mês, sim. É. Então, mas eles estão lançando isso no screen, entendeu? Não faz sentido ter que parar, sabe? Porque o que eu imagino, você tá lançando isso no screen, a galera vai ver. mano, eles vão dar uma brecha que, na minha visão, se lança alguma outra série no meio, ou já tá uma série rolando aí, que eu não vou falar o nome, The Orville, que faz um puta sucesso, que não vai ter pausa, que, tipo, não vai ter pausa. Então a galera vai, tipo, você vai perder um momento que você poderia de construção, você entendeu? Você não, tipo, você vai perder o fôlego, você então, perde. Talvez, aí, talvez, Thiago, seja uma estratégia pra deixar os assinantes do All Access mais tempo, entendeu? Enquanto eles preparam outro produto pra entrar ali, pra nego continuar assinando. Talvez. Pode ser. Talvez. Mas foda-se, a Netflix que tá com essa porra mesmo. É, no resto do mundo. Mas ó, também tem uma coisa, assim, eu acho, me parece, que a gente não, a maioria das pessoas, pelo menos, não precisa escolher ou uma série ou outra, sabe? Principalmente sendo um episódio por semana, não é uma coisa que demanda tanto tempo, sabe? Que só posso ver uma série por vez, assim. Então acho que rola a pessoa começar a assistir The Orville e depois seguir Star Trek e whatever. Não, eu também concordo, mas já que você tá lançando um episódio por semana, por que você vai parar? Você vai perder o fôlego da série que tá vindo num, digamos, o que bem. Entendeu? Você não precisa. Você já tá com uma vez por semana, então assim, por quê? Talvez, Thiago, os caras estão preparando um cliffhanger tipo Best of Both Worlds pro final desse mid-season aqui. E aí pra deixar nego pilhado assim, puta, esperando. E talvez seja isso também, a gente não sabe. Sim, pode ser Enterprise aparecendo. É, então, Kirk, sei lá. Eu acho que, eu realmente acho que vão fazer o vai aparecer. Ó, pessoal, é o seguinte, vamos, tá meio tarde já, vamos caminhando para considerações finais aí rapidão, tá? Deixa eu ver, vou começar aí com a Roberta, vamos lá, Roberta, em geral aí, novamente. Pô, galera, episódio muito bom, o Lorca, realmente, eu até tinha esquecido de comentar a aparição do Lorca no início, cada vez melhor, pior. Né? Mas enfim, eu tô gostando muito e gostei muito de ver que vocês que estavam odiando até pouco tempo atrás estão gostando. Fiquei meio chocada com as meninas não estarem não gostando tanto, mas enfim, tenho visto tanto ódio na internet que já tô até acostumada. Mas enfim, continuo gostando da série, vamos ver o que vai dar. Legal, legal. O Lorca tá parecendo, tipo, um sentimento meio que a gente tem pelo Ducati, assim, né? Um cara que é... Sim. Não parece um pouco verdade, um sentimento. Verdade, o vilão que a gente acaba gostando, amando, e falando, nossa, ele precisava estar na série. Nossa, deixa quieto isso, né? Mas, ó, então, vamos lá, Rebeca, você que tava dizendo aí, considerações finais do episódio, diz aí, alguma coisa a acrescentar? Talvez até o fim da série eu goste, né? Quem sabe ou não, mas... Bem, como eu disse logo no começo, foi o menos pior de ruim até agora. Menos pior de ruim. Estou ansiosa pro próximo episódio. Estou, porque... Né? Mas eu não vou acordar 4 e pouco da manhã pra assistir esse negócio nem ferrando. Esse negócio. Eu sou no sagrado. Ai, cara, tá certo. E deixa eu ver agora o Fernando. Fala aí, cara, considerações finais. Olha, já falei, pra mim é o melhor episódio que teve até agora de Discovery, tá? Mas não é nem de perto o melhor episódio da franquia Jornada das Estrelas. Pô, não, né, cara? E também é querer... Nossa. É. Como me irrita pessoas falando é o melhor que eu já vi. Isso me irrita muito. Nossa. De qualquer coisa, sabe? A banda lançou uma música nova, é a melhor música de todos os tempos. Não, para, vai. Fernando, te irrita menos. Deixa a pessoa ser feliz. As pessoas têm direito a ter uma opinião diferente da tua. Relaxa, respira fundo. Mas a pessoa que falou isso não assistiu o resto, gente, com certeza. Tá, mas na opinião dela dentro do referencial dela é o melhor, então tá. Dentro do referencial falho dela é o melhor, normal, de boa. Mas quem foi que disse que o nosso é bom o suficiente? Ah, eu sei, eu tô zoando. Quem é a gente pra se achar tão incrível a ponto de dizer, nossa, o meu referencial é suficiente? Eu posso dizer. Eu não diria, mas. É foda, né, cara? O melhor episódio sim, Eu tenho a maturidade pra saber que quando eu vejo um filme que eu acho maravilhoso, eu preciso esperar uns 2 anos pra ver como é que vai ser como é que vai ficar com o tempo depois que eu fico embesbado. Tipo, eu quando assisti o episódio 1 de Star Wars no cinema, gostei. Aí depois eu revi e achei uma merda, então é complicado. Cara, foda-se Star Wars. E aí, qual que é a consideração final? Bem, de qualquer maneira, eu gostei muito do episódio. Eu gostei de ver realmente a tripulação começando a virar uma tripulação de verdade, não um bando de gente que se odeia. Eu gostei de ver tecnologia lembrando mais a série clássica. Eu gostei de ver uma história bem construída. Eu gostei de ver uma coisa que faz a gente rever uma coisa que a gente já sabia por um ponto de vista diferente, que é toda aquela história do Spock na Academia de Vulcano e tal. Acho tudo isso foi muito bem feito, foi bem construído e tal. E tô querendo ver a evolução e tal. A pequena cena do After Track do próximo episódio me deixou empolgado para ver o próximo, e acho que deveríamos fazer um grupo e acordar todos às 4 da manhã para ver todos juntos. Isso, cara, que boa ideia. Sua mãe vai fazer isso. Que boa ideia, me eu gostei. Fora disso. Eu gostei, cara. A gente vai ter trabalho, não? Ó, a gente assistindo assim, aí tem aquela telinha do Skype com a câmera pra gente olhar para as nossas reações assim. Nossa, cara, você viu agora? Perfeito. Mas é isso aí, Fernando. Então, vou passar agora aí pra Ana. Ana, diz aí, considerações finais. Então, apesar dos pesares, esse foi o melhor episódio de Discovery, com certeza. E uma coisa, assim, que é legal é ver que tem muita coisa nesse episódio que você pode faz pensar mais, sabe? Tipo, você começa a ficar mais curioso nos personagens, nessas coisas. Tipo no Lorca, por exemplo, que a gente já tá pensando, ah, será que é isso? Ah, na Almirante. Então, o bom desse episódio é isso, sabe? Tá fazendo a gente ficar mais curioso mesmo. Eu, pelo menos, fiquei mais curiosa depois desse episódio. Mas ainda falta muito pra falar que eu estou gostando de Discovery. E, assim, eu espero poder falar isso um dia, mas, no geral, é isso. Tá, ainda tem que melhorar, mas foi bom. Legal. E você, Thiago? Vamos lá. Cara, minhas condições finais é que, assim, Discovery mudou totalmente a mão do que tava de roteiro. Eles, né, eu acho que também pelo fato de eles não têm mais pressão, sabe? O motor de esporo já tá funcionando, então não tem mais pressão na nave. Então talvez isso faça com que as pessoas convivam melhor. Eu realmente quero ver o próximo episódio, principalmente pelo que eu vi de trailer, onde mostra a Discovery explodindo, mó correria. Então, assim, eu acho que talvez a Discovery daqui pra frente acerte e se encontre, né? Então eu espero que ela melhore mesmo, continue assim do jeito que tá indo. Eu não posso dizer que foi o melhor, tipo, o melhor que a galera fala, mas assim, em Discovery foi o melhor episódio. Finalmente eu não quis ver a continuação das aventuras da JoJo, né? Porque pela primeira vez eles não falam nela nesse episódio, né? Né? Fiquei bem feliz com isso, na verdade. Então, assim, eu acho que, tipo, a Discovery ganhou minha confiança com esse episódio, né? Eu acho que eles podem crescer bastante. Reiterando aquilo que eu já tinha dito, né? Os personagens, o foco nos personagens, nas relações entre eles e o desenvolvimento. Pra mim foi muito bem feito isso daí, bem natural, bem bacana. Isso que a Ana tava falando sobre a gente ficar curioso. Nossa, tô curioso sobre vários pontos agora, sabe? Ao mesmo tempo, eu lembrei do sentimento que eu fiquei com aquele Context is for Kings, que no geral eu tinha gostado dele mais, e daí na semana seguinte foi um tapa na cara, fiquei decepcionado, achei uma bosta, né? Então, assim, eu tô agora, né, aquela coisa que você fica mais esperto, eu tô com o pé atrás agora, eu já tô preparado pra uma decepção pro próximo, entendeu? Então, eu quero curtir o momento que esse foi bom, sabe? Esse aqui foi bom, bacana, gostei de muita coisa mesmo, né? E essa adição no background ali do Spock com o Sarek foi, assim, uma coisa, achei muito bom isso daí. Realmente melhorou alguma coisa de canon, mas que já tava lá, que era existente, né? Mas isso aí é só pra você ver que se você tiver um roteiro inteligente, você consegue utilizar um personagem sem tê-lo na tela. Sim, e acrescentar de verdade, né? Melhorar um ponto que não tava tão bem explicado, né? Então, o Lorca tá cada vez melhor, assim, como personagem, cada vez mais interessante, cara. Realmente, se os caras continuarem nessa vibe, eu vou ficar muito feliz de um dia também falar que eu vou ser fã de Discovery, né? Por hora não, né? Até porque eu ainda considero todo o contexto da série meio equivocado mesmo, essa coisa da guerra, esse peso todo e tal. Aqui eles conseguiram equilibrar mais, né? Ficou mais light mesmo, muita coisa. Então, cara, se caminhar nessa pegada aí, pra mim, tá ótimo já, sabe? As questões canônicas, eu já nem tô esperando muita coisa mesmo, tecnologia, isso daí eu já tô preparado pra abstrair. Cada vez mais, já não tô ligando pra isso, né? Porque não dá, né? Você vai ficar louco e passar muita raiva. E eu quero evitar um câncer, eu não sei em relação a vocês aí, né? Então, melhor deixar quieto, let it be, né? Então é isso aí. No geral, valeu. Esse Lethe foi um episódio muito bom. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Bom, galera, vamos fechar o podcast de hoje, tá? Então vou me despedir de cada um e aí vocês deem seus recados, caso vocês tenham recados, né? Eu vou começar, deixa eu ver, pela Rebeca. Rebeca, um abraço, muito obrigado e até a próxima. De nada, eu que agradeço aí o convite e foi bem divertido falar com vocês, ver o ponto de vista de vocês também. É bem bacana. E ver essas teorias da conspiração aí que parecem que a gente não acaba não reparando. Você quer dizer as teorias lá daquele site? Como é que é mesmo o nome dele? Aquele que é o Oráculo dos Trekkers Nacionais? Diário do Capitão. Olha aí. Então é isso aí, Rebeca. Do infinito. Do infinito, né? Do guardião da eternidade. Hein? Mas é isso aí, valeu. Até a próxima. Deixa eu ver agora. Rebeca, fala pra acompanharem você na seleção brasileira, pô. Ah, é? Não tem recadinho, não? Quem sabe que eu sou atleta aqui, gente? Aqui eu sou só uma nerd. Aqui no, essa vida é tipo separada, né, da vida de nerd. Não, ela não é só uma, ela não é só, não. A Rebeca é uma atleta, mas a Rebeca também faz parte agora do Diário do Capitão aí, com o objetivo de colocar mais mulheres no nosso meio, mais um. E a Rebeca é comentarista aqui do Diário do Capitão, ela tá aí pra fazer comentários. Aí, em off, você vai dar bronquinha. Pô, você não falou que era do Diário do Capitão? Não vai fazer propaganda? Na verdade, eu já tô dando bronca no WhatsApp. Tem câmera pra ver como se vê agora, mas tudo bem. Então, gente, eu sou comentarista aí do Diário do Capitão, tá? Siga lá nas redes sociais já. Agora não vale mais, não. Agora não vale. Agora já foi, Rebeca. Já foi, segue passou. Segue lá meu Insta, então, Rebeca Maria, com H no final, tá? Só pra... Mas ó, então é isso aí, valeu. Agora vamos despedir dos... Deixa eu ver, já falei com a Ana? Já falei com você, Ana? Não, né? Não, ainda não. Então, Ana, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal, tá? Dá o seu recado aí, até a próxima. Então, eu que agradeço, muito. Tô muito feliz de participar, porque assim que saía os... Pra participar... Pedi mesmo, vou ser sincera, eu falei que eu tava muito chateada que eu não tinha recebido o meu convite, entendeu? Mas eu fiquei muito feliz de participar, de verdade, porque eu ficava em casa ouvindo sozinha e gritando com o computador e falando com o computador, agora eu posso falar com vocês, entendeu? Então, de verdade, eu fico muito feliz, muito obrigada e... Achei ótima a experiência. E eu não tenho nenhum recado pra dar, porque eu não tô em nenhum canal, mas se quiser me adicionar no Facebook, Ana Clara Pedrosa. Peraí, mas você não é do... Você não é do Star Trek? Você não tá aí no esquema aí do Star Trek? Ah, então, eu ainda não sei como é que eu tô, né? Eu tô esperando o capitão, sabe? Ixi. O presidente do fã-clube. Ixi, entendeu? Jogou na cara. Não é meu departamento. Não, é que eu espero o meu convite formal, sabe? Então eu tô esperando. Tipo assim, eu até queria, sabe, dar o recado, mas, né, tem uma parte mal resolvida aí do presidente, então... tal do capitão, não sei o que aí. Pois nossa. É, fica aí no ar, sabe, que eu tô esperando o meu convite. Fica aí a dica, fica a dica, né? Tá certo. Tá certo, depois vocês resolvem aí os bastidores. Bom, então eu já vou puxar você, Fernando. Vai lá, dá o seu recado aí. Um grande abraço, obrigado novamente, até a próxima, cara. Ei, gente, obrigado por me convidar sempre aí. Adoro discutir Jornada das Estrelas até 1 da manhã. Se eu pudesse, ficava até às 5 discutindo, mas tá ficando tarde, né? Pessoal, tá a doação de sangue do grupo Star Trekkers aí no dia 11, tá? Chegando perto, a gente vai estar lá na... Santa Cecília. Especial aqui na Santa Cecília, Vila Buarque, Santa Casa. Obrigado, tá? Das 15 horas, vamos estar lá, arregaçar as mandas, mostrar o verdadeiro espírito Trekker. E no dia 25 de novembro vai ter a Contrackers aí. Nossa. E a Ana, pelo que eu sei, vai estar num esquete com o pessoal lá no palco. E ela nem deu recado disso, então? Seria isso? Aqui é o Vivão? Ai, meu Deus, me desculpa. Olha, vamos pra Contrackers, gente. Dia 25 de novembro, lá na FENAC... Não, como é que chama? Nossa, é uma comunicação, na hein, Senac... da moto. Na FENAC Aclimação, eu não sei o horário, desculpa. Das 10 às 18 horas. organização das 10 é tudo. Às 18 horas. É, pois é, tá vendo, né? O capitão não me informou direito. Ah, entendeu? O capitão, a culpa é dele, então. Ele que é o capitão, é verdade. É, não confunda com o diário do capitão, viu, não é o diário do capitão, não, tá, gente? Só pra deixar claro. É, o capitão claro. Em questão seria eu, né? Mas. Saiba que esse não é o departamento. Comunicação não é o departamento. Nossa. Do capitão. Não importa, você tem que gerar a nave toda, cara, entendeu? Cara, tá que nem a USS Discovery, né, cara? Todo mundo se detesta, ninguém sabe de nada, faz sua parte, tá nem aí. É verdade, é verdade. É que a gente tá abraçando a nova série de verdade. Ah, sim, tá no clima. Eu já tô começando... Então, estamos começando já com o cosplay, né? Aí tem que encarnar mesmo. É verdade, essa convenção aí com o Trekkers, ela é focada em Discovery. Vocês já estão no clima, né? Várias desavenças, tá legal isso aí, já tá ali, né? Bacana. Estamos, tô, ainda estou confirmando todas as atrações, tá, que vai ter no Cotlex, mas pretendo fazer uma sala que as pessoas possam desabafar sobre o Discovery. Putz, cara, vai ser a sessão do descarrego ali mesmo, vai ser lindo. Nossa, muito bom. Imagina essa sala. Fora junto, vai ser legal. Leva aquelas bat-lefs lá que vai ter muita briga, vai ser legal. Mas se você dá uma olhada, tá no site do Star Trekkers e no canal do Nerd Track. Muito bom. Mas agora legal. Eu quero saber qual Batleth que vão levar. Se vai ser o Batleth tipo Worf ou aquele Batleth que não tem nem a lâmina, que só tem uma pontinha toda frufru. A gente vai levar o Thiago que produziu, né? Então ela não machuca, porque foi o Diário do Capitão que fez. Ah! Nossa! In your face! Muito bom. Tá cada vez melhor isso aqui, né? Puta que pariu. Bom, gente, eu só espero que a minha atração seja anunciada logo, assim, também, viu, Fernando? Não sei se é o departamento, tá? Cara, ó, depois vocês lavam essa roupa suja aí. Vamos terminar esse negócio, tá tarde pra caramba. The line must be drawn here. É, deixa eu ver. Agora eu vou me despedir. Quem que falta aí? Roberto, né? Sobrou eu. Ah, você? Você. Então vamos lá, Thiago, vamos lá. Considerações finais não, cara, eu tô louco. Don't you understand? É, Diário do Capitão aí, Thiago. Muito obrigado pela sua participação novamente. Valeu, até a próxima. Dá o seu recado, cara. Eu que agradeço, Valdomiro aí. Valeu pela parceria. A gente construindo esse um mercado de Discover novo aí, com informação boa e útil pra todo mundo. É bom sempre conversar aqui com todo mundo e dar bastante risada. Não esqueça de curtir as nossas redes sociais, que é bem simples, tá? Eu já falei ao longo do programa inteiro, né? Acho que não tem como falar, né? Vamos lá, Diário do Capitão. É no Facebook. É, siga a gente lá, curta aí. Vamos ter as resenhas também escritas pela Laila Rezende e resenhas também de The Orville escrita por mim. Então acompanhe lá. Até a próxima e em beijo. Isso aí, cara. Valeu. É, Roberta, então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Roberta, até a próxima. Galera, obrigada pela companhia pra seguir falando de jornada e até a próxima semana e live long and prosper. Ok, bom, antes de fechar, eu quero dar o meu recado, né? O recado aqui do Sessão 31. Acompanhem-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, tem o grupo e a página, vão lá. Twitter também, @secal31, só seguir. Google Mais e no Instagram. Então é isso aí, galera. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. E vamos lá!